Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that catches me, just like flies again. Here comes the Spider-Man. Tripcast! Bem-vindos a mais um Tripcast, pra quem achou que não ia ter continuação do último, né? E hoje a gente tá aqui com o degenerado Everton. Com aquele que é tão confiável quanto o Sword Trainer, Magaren. Aquele cujo o clone não gosta de Smallville e do Salbucema, Mônio. Estamos reunidos graças aos esforços da única pessoa que mantém controle sobre clones e originais em planilhas, o Eric. E a gente acabou descobrindo que o Mike, na verdade, era um clone, né? E ele sofreu a degeneração lá que... no meio do processo aqui. Isso, infelizmente, ele não vai participar hoje aí com a gente, né? Desapareceu completamente. Só ficou uma gosminha ali no lugar dele. Surpresa, né? Pra quem achou que a gente não ia continuar o assunto. É aqui que eu tenho que colocar o áudio do Sérgio Malandro. Pegadinha do balé! Pois é. Acho que a surpresa não é nem por a gente continuar, e sim por estar saindo tão rápido. Pois é. É, pois é. A gente fez o último Tripcast, que saiu na sexta-feira, e hoje, né, segunda-feira, tá saindo a continuação aqui. Quinta-feira teremos do Ultimate, sábado teremos da versão definitiva. Não, sábado não. Clone pra sempre. Nem tanto, né? Eu mesmo tinha esquecido da saga do clone Ultimate. A gente volta ao assunto da saga do clone depois da música aí, né, Magari? Sobe a música. Então, no último programa a gente falou de toda a fase... Isso, é. Me relembra que eu já esqueci. Faz tempo. A gente falou de toda a fase do o conflito, né, na saga do clone, envolvendo Chacal e tudo mais, onde terminou lá mostrando que o Peter era o clone e o Ben Reilly era o original, né? Oh! Meio que... É, o Mônio fez isso, ó, lembra. Eu vi aquela imagem daquele gatinho de... Oh! Eu sempre lembro daquele esquilo, sabe, que dá aquela viradinha, eu esqueci o nome, toda vez eu esqueço. É, também. O esquilo dramático. Isso, é. Então, a gente terminou o último programa, foi com o quê? Foi com a aventura final, não foi? Sim, na hora que o Peter passa a tocha pro Ben. Ele vai lá no Quarteto Fantástico, pega o Tocha Humano e fala, Ben. É, ele nem precisa ir muito longe, que lá também tem um Ben, né? Nossa, Deus. Enfim, né? A gente vai começar aqui o programa. Só que aquele é muito verde. Ele é bem green, né? Nossa senhora, que horrível. Então, vamos começar o assunto aqui então, relembrando, descobrindo um pouquinho sobre o passado do Ben, né? Depois que ele descobriu que era o clone e tal, 2 ou 3 anos depois, que é a minissérie Anos Perdidos. Basicamente é, igual eu comentei, né, a história do Ben Reilly nos seus anos de exílio, né? Sim. Onde mostra um pouquinho mais ali do passado dele e do Kane, né? E também do... Como é que chama? O detetive Raven, né? Que a gente tava falando. Conta aquela história que a gente falou no episódio passado. A gente falou que o detetive, o Jacob, veio atrás do Kenny, que ele tinha matado alguém lá. Parceira do Jacob, pô. Então, a parceira. É que eu não lembro o nome da mulher. Louise Kennedy. Louise Kennedy? A mulher do Kennedy? É, com esse sobrenome tá fadada a ser assassinada, cara. Pior que isso, se fosse Stacy. É, pois é, né? Aí nessa história mostra que a relação do Kenny com o bem ou com o mal. Ai! Que horrível. Que é. A Louise não tem muito bom gosto pra caras que ela se apaixonou pelo Kane, mesmo ele tendo uma cara de que parece que foi passada no asfalto. Ele não tinha tanto na época, né? Foi na época que começou, não? Não, é porque ela era além de ele já ter uma cara deformada, ainda era desenhada pelo Romitinho. Mas eu falo assim, na época eu acho que tava começando a degeneração ainda, né? Não, mas na era que ele tava no Anos Perdidos. Eu não lembro direito, eu acho que a degeneração começa nessa época aí. Não, ele já tinha começado a degenerar cedo. Isso. Foi por isso que o Chacal renegou ele, pô. Não, eu sei, mas ele começou a ter a cicatriz e tal. Não ficar com aquela aparência que ele não, tava. Não, ele ficou com aquela cara que parece que tem um monte de raiz na cara dele, pô. Ele tinha cabelo grande e barbudo. Então, isso que eu falo. É nessa minissérie que ele começa a degenerar, por isso que ele nem usa aquela roupa lá que ele usa depois como Kane, porque é a roupa que ajuda a manter, né? A degeneração não avançar muito. É, mas ele tem tipo. É que ele ficava usando esse barbão aí pra esconder. Sim. Ele já tinha a cara toda zoada assim. Tinha metade da cara dele era meio deformada. Beleza. E o braço dele também. E é durante essa história, tem uma hora que ele tá lá quase chegando aos finalmente com a Louise. A futura defunta lá. Que ele começa a se sentir mal e começa a. As veias começam a saltar. Então, isso que eu não tô falando que ele não tinha. Sim, sim. Ele não era tão feio. É, exatamente. Não era tão feio, mas ainda não era bonito. É igual o Mônico. Ainda não era bonito porque ele ficou gatão depois. Tão bonito. Você não tá entendendo o conceito. É que eu levantei a plaquinha de ironia, mas você não viu. Ah, tá. Mas é o que você falou aí, que quando ele foi criado, ele já começou, né, a apresentar os traços. Já, já. Começou a degenerar assim que saiu. Então, a história basicamente é o Ben apaixonado por uma tal de Janine, né? E o Kane com essa Louise. Até que... Bom, no final das contas, a Janine... Oi? O Kane encontrou a Louise. Só não foi no fim do túnel. Ai! Aí. Mas aí, no final das contas, a Janine, ela, na verdade, tá sendo procurada pela polícia, porque ela matou o pai, né? Na verdade, o pai tipo, maltratava... Padrasto é ótimo. Padrasto. Padrasto, e no final das contas, a gente descobre que a Louise, na verdade, apesar dela ser policial, ela era uma traidora e tudo mais. Era corrupta. Isso. E aí ela acaba morrendo e o Kane, pra vingar do Ben, em teoria, mata a Janine, né? É, só que ele fala... E pra culpar o Ben. Exato. Que é por isso que o detetive vem depois, por causa das impressões digitais. Tamo bem de português hoje aqui, hein? Tamo bem. Tá pampa. Tamo bem mesmo. E eu tava vendo que teve uma ideia na época na Marvel lá de criar toda uma série de revistas, que a ideia nesse ponto, igual a gente comentou, era deixar o Ben Reilly como o Homem-Aranha oficial, né? Aí eles estavam com a ideia de criar uma linha de revistas, tipo Lost Years, contando as aventuras do Ben Reilly durante esses 2 anos, né? Tipo um arquivo secreto. Tipo um arquivo secreto, exatamente. Que tava rolando na época, né? Aquela Untold Tales era dessa época. Eu achei legal essa história porque ela saiu aqui em minissérie formato americano. E na época não era comum. Não era o padrão. Pois é, eu lembro que tinha um colega meu que colecionava revista da DC e ele era lotado de revista do Batman, Superman e outras em formato americano, além das mensais, né? Aí eu ficava pensando, caramba, Homem-Aranha não tem especial em formato americano, não só um ou outro, mas é porque também Homem-Aranha tinha 2 revistas mensais que saía praticamente tudo lá, né? Sim. Inclusive as minisséries que saíram nos Estados Unidos, a maioria saía aqui no Brasil nas mensais. Mas essa daí realmente é ela e a aventura final que a gente comentou. Foi. Também, né? Foi na mesma época. Então, e aí, antes de voltar às revistas como o Ben Reilly assumindo o lugar de Homem-Aranha e tudo mais, teve a ideia de mudar o nome das revistas todas pra alguma coisa Scarlet Spider, né? Tipo, ao invés de ser Amazing Spider-Man virou Amazing Scarlet Spider, Espetacular Scarlet Spider, blá blá blá. A Web Scarlet Spider, tá, todos mudaram. É, todas as revistas mudaram pra Spider. É porque... Igual agora, ela, é que agora não, só mudou de Amazing pra Superior, né? Porque só tem uma. Mas se fosse várias, talvez teria Superior, não sei o quê. Provavelmente. Isso. Só que é porque na época lá, no esquema lá da Era do Apocalipse, aconteceu isso na serviço dos X-Men, né? Parece que durante 1 mês ou 2 meses elas mudaram de nome e aí depois voltou. Aí sei lá, gente, faz isso com Homem-Aranha também porque deu certo em X-Men, né? Vende melhor. É interessante se parar pra pensar que, tipo assim, a gente comentou no último programa que a Era do Apocalipse foi um dos motivos, né, de gente, faz um grande evento com Homem-Aranha porque deu certo com X-Men. Só que lá na serviço dos X-Men, o evento ele foi planejado todo antes, né? Ninguém chegou falando, gente, faz, né? A Saga do Clone também foi planejada, eles só não planejaram o final. Não, mas na verdade vai enrolar, só que daí pediram pra esticar, né? Sim, não, mas assim, eles fizeram um plano. Era do Apocalipse, já planejaram pra ser uma revista, uma que ia durar quatro ou cinco meses. Isso que ia terminar lá na última, lá e já era. É o que eu tô falando, assim, que planejaram é que ninguém chegou pedindo a história igual foi a Saga do Clone, né? Assim, os escritores tiveram uma ideia e já tiveram a ideia do início, do meio, do final e tudo mais, né? Mas enfim, né? Aí parece que os editores queriam que fizesse 4 meses com essas revistas do Aranha Escarlate, aí conseguiram negociar lá e ficou só 2 meses. Um dos motivos que eu vi que o pessoal não queria manter muito as revistas com o nome Scarlet Spider é porque a última que a gente leu lá terminou, igual a gente falou, com o Peter passando o bastão pro Ben Reilly virar o Homem-Aranha, né? Isso daí só meio que dá uma alongada, assim, pra... Gente, se é pra ele virar o Homem-Aranha, na próxima edição já vira, né? É isso. Meio que tiveram que inventar uma historinha aí pra encher linguiça. 2 meses. Mas sem contar, se ele é o Homem-Aranha, não faz sentido ter o nome de Scarlet Spider na revista. É até interessante que a Web, ao contrário das outras, a Web teve 4 números, né, em vez de 2. E aí ela chamava o Web of Scarlet Spider, mas o Ben Reilly já tava com a roupa de Homem-Aranha nova, sabe? Boa, campeões! Parabéns a todos os envolvidos! Uma coisa interessante dessas Scarlet Spider aí é que elas saíram aqui no encadernado, mini encadernado lá, Aranha Escarlate Especial, e é nelas que também contradiz tudo aquilo que o Alto Evolucionário tava no meio e tal. Ele aparece lá, fala com o Ben Reilly e conta que aquele negócio de Joyce Delaney ser a Gwen, o clone da Gwen, e o Anthony Serbus ser o homem, o Peter Parker clone, ser o Ben Reilly no caso, não, aquilo não aconteceu, e que o Alto Evolucionário planejou tudo pra agradar os homens animais, foi um negócio assim. E daí o Chacal estaria certo, no caso. O Chacal fez clones e daí desmente toda essa historinha aí, né? É porque... Ou seja, o que custa complicar um pouco mais o que já não é simples, né? E não só isso, nessa história aí, fizeram a idiotice de que falaram que o professor Warriors era assistente do Chacal. Do Alto Evolucionário. Do Alto Evolucionário. Então, mas assim... Foi de lá que ele teve a ideia e blá, blá, blá. Independente da história ser boa ou não, ela era bastante necessária por causa do furo de roteiro que tinha ficado, né? Porque lá nas Amazing antigas, o professor Warren cria os clones. Aí na história do Alto Evolucionário, lá dos anos 80, falou, gente, não era nada de clone. O Anthony Serba e a... Esqueci o nome da mulher, como é que era? Joyce Delaney. Isso aí. Eles foram infectados com o vírus lá e tal, e transformou a aparência deles e tudo mais. E isso era uma variante do vírus do Carniça, não é? Isso, inclusive, fala nessa história aí que quando, sei lá, o Alto Evolucionário descobriu que o Chacal não queria melhorar as pessoas, só queria criar clones e tal, e exilou ele... Uma galera foi com ele lá, desses homens, animais e tal, e as experiências erradas que fizeram com eles que geraram o vírus carniça, alguma coisa assim. Mas, o que eu tava falando assim, ficou como oficial canônico na Marvel de que não, nunca existiu clones. Então a saga do clone tava meio que furada até esse ponto aqui, né? Aí, aqui eles deram um retcon no retcon pra falar, não, gente, era clone sim, né? O Alto Evolucionário plantou umas evidências lá que tinha feito, tinha dado a entender de que não eram clones, né? Então, Mônio, apesar de, tipo, é uma história a mais, mas eu até que é necessária. Claro, só estamos enrolando mais do que já tem enrolado, qual o problema? Na verdade, tá desfazendo um nó que tava enrolado, né? Que tava, tinha um furo no roteiro, né? É que uma parte fica desmentindo a outra e assim vai. E assim, substantivamente. Então, nessa mesma época aí, aquela doutora Octopus estava naquela guerra cibernética dela lá, né? Que eu não sei se saiu com esse nome no Brasil, aquele Cyber War. Saiu na mesma Foi. Aranha Escarlate Especial. Isso, que basicamente ela e aquele programador mestre, oh meu Deus, quem será? Ele... estavam com algum plano, né? Ela estava com um plano meio que de fundir o mundo virtual com o mundo real... E aí tem até aquela fase que o Silver Trainer fica preso no mundo virtual, né? Sim. Cyberespaço, né? Esquecido isso. Também tem o Aranha Escarlate Cibernético lá. É, assim como tinha a Stunner, que era só uma forma... Não é holográfica, é como se fosse um avatar da outra mulher lá que tava presa na máquina lá. Angélica aí surgiu alguma esse... coisa, né? Presa não, ela se ligava na máquina, né? É, ela tava lá. Não, mas ela não, tava presa na máquina, dentro da máquina, nesse sentido. Ela ficava parada lá na máquina enquanto uma imagem virtual dela saía. Sim, mas ela não tava presa porque ela podia sair a hora que ela quisesse, é isso que eu tô falando. Ah, sim, sim. Não contra a vontade, né? Ela se prendia na máquina. Ela se ligava lá, ficava se divertindo. Isso. Aí a Dra. Octopus pegou um dos assistentes dela lá e colocou uma dessas máquinas. Esse sim ficou preso contra a vontade. Aí surgiu esse Aranha Escarlate holográfico aí. Que não é holográfico, é como se fosse um... Ele era palpável, mas... É o mesmo esquema da história. É um holograma sólido, pô. Isso, é. Isso. E ele sujou o nome do Aranha Escarlate, o que motivou ele aí a trocar de título e ser o Homem-Aranha, né? É que como eles tiveram que enrolar mais 2 meses, eles deram mais uma motivação pra ele trocar de uniforme, né? Que já tinha feito a passagem de bastão lá atrás, mas aí, como tiveram que enrolar 2 meses, colocaram mais um motivo aí, né? Sugeram o nome de Aranha Escarlate pra ele... É engraçado que o Aranha Escarlate fala que isso só aconteceu porque eu sou o Aranha Escarlate, o povo não confia no Aranha Escarlate. Se eu fosse o Homem-Aranha, isso não teria acontecido e tal. Claro, porque a reputação do Aranha é inexpugnável. Pois é. O Jameson que o diga. Mas enfim, né? Isso aí meio que acaba sendo o que o Everton falou, né? É mais uma. É o que motiva ele a trocar de uniforme, né? E esse Aranha Escarlate, ele vai ressurgir depois com um novo uniforme e que não saiu no Brasil, né? O cara que tava como Aranha Escarlate preso lá na máquina. Ele ressurge muito tempo depois? Como é que é? Eu não sei. Um pouco depois. Ele volta numa história do Aranha com os Novos Guerreiros. com uniforme prateado e uma aranha vermelha no peito. É essa Nightmare in Scarlet que tá na pauta aí, não? Que eu ia perguntar agora se essa história chegou aí, a sair no ela Brasil. Ela não saiu aqui. Não saiu. Novos Guerreiros, né? Porque Spider-Man 3, exatamente. E vou te falar que foi engraçado, porque um amigo meu me perguntou muito. Aliás, vou até citar o nome aqui, quem foi. Não é pra não, lembranças pra você. Ele sempre reclama que eu não falo, não mando lembrança pra ele aqui. Ele me perguntou. Eu quero mandar, ô Mônio, quero mandar um beijo pro meu pai, minha mãe. E pro Panão. Não, peraí. Ok, vai. Ele me perguntou várias vezes quem era esse Aranha Escarlate prateado. Aí eu não fazia ideia, porque não saiu no Brasil esse cara, né? Pois é, pior que teve uma época lá nos anos 90 que explodiu as lojinhas de R$1,99 vendendo bonequinhos. Eu comprei um boneco dele, eu não sabia quem era também. Era justamente por conta de um boneco desses que ele falava. Eu falei, cara, o Aranha Escarlate não era assim. Ele tinha uma roupa vermelha com um moletom azul. É, eu não cheguei a ler essa história aí, até porque ela não saiu aqui no Brasil, mas eu tinha comentado que a Web of Scarlet Spider saiu também o número 3 e 4. Isso. E foi a Web of Scarlet Spider 3, a New Warriors 67 e a Web 4, que formava um arco, né, que era esse Nightmare in Scarlet, que eu acho que era envolvia aquele cara que foi o único sobrevivente também do ataque do Chacal, alguma coisa assim, né? Não... Era esse cara, esse que virou... Ah, é verdade, é ele, né? É esse. É, exatamente. Enfim. Que aparece o. Que nessa época o Ben já usava o uniforme de aranha. A gente tá adiantando um pouquinho aqui, mas. Tanto que ele fica a história inteira, a Angélica, que é a Flama, fica a história inteira desconfiando que ele era o Aranha Escarlate que fazia parte dos Novos Guerreiros com eles. E o Ben fica, não sou eu não. Você chegou a ler, não chegou não? Essa história? Você lembra qual que é a premissa dela? Então, a premissa é esse cara que a Dra. Octopus prendeu aqui pra virar o Aranha Escarlate lá, que matou um monte de gente e foi por isso que fez o Ben abandonar a identidade de Aranha Escarlate. Ele começa a sofrer, como quando ele saiu da máquina, ele começa a se transformar nesse bicho cibernético aqui. Aí ele sai destruindo tudo. Aí vem os Novos Guerreiros e o Homem-Aranha pra detê-lo. E foi nessa época que os Novos Guerreiros estavam com aquilo de, pô, a gente deixou o Aranha Escarlate fazer parte do nosso time, no final ele é um assassino e depois desapareceu. Aí ele fica as três edições falando, você é o Aranha Escarlate que tava com a gente, não? Ele, não, sou o Homem-Aranha, não, você é o Aranha Escarlate. Também, qual seria o problema de falar, tá, era eu, e daí? É, mas é porque ele ia ter que falar que... É, fala que o outro se aposentou e fim de papo, ué. Pois é, foi mais pra dar um encerramento na fase dos Novos Guerreiros. Entendeu. Tudo bem que... Foi completamente pulado aqui no Brasil, mas lá teve umas ediçõezinhas a mais. Muito bem. Não, só tem uma agora. Hã? Você que... falou muito bem? Não, mas é piada, tá demais essa aí. Tá recorrente. Mas por bem ou por mal, tá ficando legal, né, mãe? Tá. Olha, rimou aí. Então, nesse meio tempo, nas revistas titulares do Homem-Aranha, a história seguia com o Ben Reilly pensativo e tudo mais, e criando um novo uniforme do Homem-Aranha naquela cena que a gente já falou várias vezes, né? Que ele considera um monte de uniforme diferente. Vamos falar em recorrentes. Pois é. E essa revista aqui saiu na Teia do Aranha 100, se não estou enganado. Foi. Na época que eu comprava, eu já falei isso alguma vez. Um colega meu na escola falou, eu tenho uma revista do Homem-Aranha lá, você quer? Falei, aí, eu vou falar que não, né? Aí era essa, justamente. Eu não entendi porcaria nenhuma, mas achei legal pra caramba a revista. Nessa história, o Ben Reilly, ele tava meio bagulhado, né? Tava cabeludo, barbudo e tal, parecia um mendigo. Inclusive, a Anna Watson encontrou ele fingiu que era o Peter e tal. Nessa história, uma das primeiras cenas, depois que ele pega o bandido lá, ele entra no Daily Grind, que aqui traduziram como grão de café, né? Não sei se é considerado o mesmo restaurante ou não, mas ele entra lá e acaba tomando um café e devendo 15 centavos pra dona lá, não lembro o nome dela. Shirley, eu acho. Shirley. Isso aí, é. Daí ali que começa a aparecer alguns coadjuvantes do Ben Reilly que iam acompanhar ele por um tempo, né? Eram bons coadjuvantes, cara. Podiam ter aproveitado pra mantê-los. Era a Shirley e o filho dela era o Devon, né? E tinha aquele... Isso, o Buzz. Isso, que era o cara que ficava com o jornal reclamando de tudo, né? Exatamente. Ele não queria ser manipulado pela mídia, odiava a televisão e tal. Ele era astronauta, né? Ah, não, esse é outro. É outro Buzz. Nossa, tá anos luz de distância da resposta certa, Magali. Essas minhas piadas são tão ruins que vão ao infinito e além. Nossa senhora. Nessa mesma história aí já aparece a Desiree, né? Que é aquela universitária lá que cursava moda e que ficava esnobando todo mundo e tal. E às vezes ela dava umas chancezinhas pro Ben Ryder lá, né? É, ela arrastava uma zinha pra ele, mas depois ela se fazia de difícil. É, na verdade ela se interessou por ele porque ele meio que... ela foi querer esnobar e ele nem tchum, nem aí. Aí ela... E normalmente eu não tô acostumado com isso. Nessa mesma história... Você parece um mendigo, mas vamos lá. Nessa mesma história, nessa mesma história, ela fala, né, que cursa moda e tal, e daí o Ben Reilly, curso de moda? Vou invadir. Daí pega e invade lá e rouba tudo, e faz uniforme, pinta o cabelo e tal. Ladrão. Ou seja, é a prova de que é o Aranha original mesmo. Exatamente. Daí, inclusive, era perto lá da faculdade de tecnologia e tal, e daí ele, o sentido da aranha apitou, ele pensou, tá, vou lá, né? Daí chegou lá e tava lá o primeiro vilão original aí do Ben Reilly, que é o Armada. O Armada, bem lembrado. Ele tava mandando do Mistério pra roubar um chip, super realista esse chip, né? O chip TDI que com esse chip, qualquer pensamento virava imagem. Era super desenvolvida essa tecnologia aí, e ele tava roubando pro Mistério, que queria, tinha planos diabólicos lá com seu novo uniforme também. Pô, era um visual bacana do Mistério. Gostava desse. É, que só tinha fumaça. Não tinha o aquário. Eu gostava, era um visual bacana também. Ele aparece com aquário em algumas edições. Então, que meio que aproveitaram esse visual na versão Ultimate, né? Sim. E o legal desse Armada é que ele tinha umas... Os robôzinhos. Um robôzinho que ajudava ele lá, que ele tratava como se fosse gente viva. Nossa, ele ficava maluco quando o Aranha destruía, cara. Não, você derrotou, você destruiu a Daisy. É. Você está bem, Daisy? O Armada tinha essa voz, então. Você não sabia? É igual aquele episódio do Chapolin das pulgas amestradas lá. Eu tava vendo, parece que teve tipo uma reunião lá dos desenhistas da Marvel e tudo mais, pra tipo dar uma atualizada no visual de vilões do Homem-Aranha, né? E aí, por isso que o Abutre na época tava diferente e tal. Aí parece que enquanto tinha reunião, o John Romita Jr. fez um esboço desse desenho do Mistério aí, e na reunião mesmo já foi aprovado, sabe? O cara, durante a reunião, o cara já... Já criou o definitivo. Né? Pena que não mantiveram esse visual depois. É, era bacana. Nessa história aí, o Ben Reilly, depois que ele salva a primeira missão dele como Homem-Aranha, ele salva o carinha lá, o inventor do chip lá. Ele não consegue recuperar o chip, o Armada leva, mas ele consegue salvar o cara. E daí o cara ofereceu dinheiro pra ele o quanto ele quisesse. Ele só pediu 15 centavos, daí voltou lá e pagou a... detalhe que ele pediu emprestado pro cara. Exatamente. Daí pagou ela lá e daí ela contratou ele. Daí ele começa a trabalhar lá. Aí fica a pergunta, ele pagou o cara? Eu acho que não. Olha só, é fiel ao Nicholas Hammond lá, que pega dinheiro emprestado do povo do demônio. Quem não faz ideia do que eu tô falando, ouça o Trip View que a gente fez do filme, né? Trip View Classic. E nessa história também, além dele apresentar os personagens que a gente já falou, também aparece a Jessica... Caradine. Na verdade, não é citado o nome dela, mas ela fica lá, ela vê o Aranha e fala, até que enfim encontrei esse miserável. Eu imagino que era muito difícil achar o Aranha pra fotografar, né? Sim. Ah, só o Peter conseguia. Ele sempre tava só perto. Só ele conseguia boas fotos, é diferente. Aqui, e é nessa história mesmo que ele já muda o cabelo, não é ou não? É no final. É tanto que quando ele vai pagar a Shirley lá, ela falou, quase nem te reconheci. Tá certo. Ficou loiro, você é irreconhecível pintar o cabelo, você não sabia? Apesar que se ele tivesse usado um óculos ainda. Apesar que eu acho que mudar a cor do cabelo foi o menor dos problemas pra tornar ele diferente a aparência, né? Que é aquele cabelo e aquela barba lá. É engraçado que o Ben Reilly, ele usa o cabelo loiro, mas a sobrancelha dele continua preta, né? Acabou a tintura. Ah, é pintar a sobrancelha, pelo amor de Deus, né? Aí já é demais. Cara, eu sempre boto um M, né, na sobrancelha. É sobrancelha. Falou mendigo. Não, esse era o Dante. É porque é pra fazer sombra, Mônica. Exatamente, né? Acho que é por isso que eu confundo, não, pera. E aí que quando ele vai pagar a Chile lá, ele falou, eu não esperava que você viesse mesmo pagar os 25 centavos. É difícil hoje em dia achar uma pessoa... Honesta. Honesta igual você. Você não quer trabalhar aqui, não? Ele, tudo bem, tô fazendo nada mesmo. Ele começa a trabalhar lá. Exatamente. Tem nada passando de bom na TV. Aliás, se tivesse, eu também nem tenho uma TV, então... E aqui, a gente, ao contrário do último programa, a gente não tá falando o nome dos arcos aqui não, mas a gente tá seguindo a ordem dos arcos, né? Então é só pra... que eu acho que no último programa a gente ficou travando demais toda hora falando o nome dos arcos, né? Então... Pois é, né? Pra quem... A gente tá fazendo a mesma coisa, só que sem citar o nome dos arcos aí, né? É sendo menos chato. Pois é, apesar que depois eu ainda não ouvi o programa editado, talvez fique um pouco menos pior do que eu acho que... Caramba, você não ouviu ainda? Saiu sexta-feira, pô. Ah, é, desculpa. E aí eu fico na dúvida aqui agora. Será que... Eu acho que eu tava conversando isso com o Everton. A gente fez aquela piadinha de ficar parecendo que a gente só ia fazer o programa de sexta e acabou, né? Será que a gente pegou muita gente nessa? Ou será que só segunda-feira que o povo cismou de ouvir e já tinha saído os dois, sabe? Pô, que sem graça se o povo fez isso, hein? É, pois é. Os fãs verdadeiros do Homem-Aranha foram pegos na piada. Foi verdadeiro, escuta até o final. É verdade, né? Escuta a musiquinha de encerramento, inclusive. E também vale citar que essa primeira edição aqui da Sensacional... Ah, sim. A zero, né? Spider-Man foi a estreia do Dan... Eu não sei falar o nome. Dan Jurgens. Acho que é Jurgens. Jurgens. Eu acho. Enfim, no roteiro. Eu me preocupei também com a pronúncia do nome dele, não. Roteiro no desenho. Ele começou aqui. Aí uma daquelas importações lá que a gente fez, não sei se o Magari também pegou, mas eu peguei essa Sensational Zero aí, a capa também é especial, né? Tem um retângulo gigante na frente da capa com um holograma que o Homem-Aranha fica mexendo assim, igual aqueles Tazos que você ficava girando e ele tinha duas ou três posições, sabe? Ah, legal. Eu não peguei essa. Aí, detalhe, a Sensation no Spider-Man substitui a Web of Spider-Man, né? A Web para de sair, a Sensation. A gente não viu nada disso aqui na Abril, né? Porque saía tudo Homem-Aranha e Teia do Aranha e ninguém tava nem preocupando com isso. Tá vendo? A Abril fazia um trabalho mais eficiente. Mas é interessante ter essas noções de... Por exemplo, no Brasil a gente não teve tanto essa impressão de que acabou uma coisa e começou outra. Lá um título foi cancelado e outro começou no lugar, né? Então... Voltando de novo a citar, hoje eles já estão fazendo isso, como fizeram com a... Cancelaram, entre aspas, a revista do Aranha e virou a Superior Homem-Aranha lá, mas... Na época do Abril não tinha isso. Continuava e já era. É na... A revista dos Vingadores, Vingadores mudou de nome, né? Era Poderosos, Vingadores, virou Novos Vingadores, depois só Vingadores, né? Então é... Interessante. O povo reclama muito, a gente tá saindo um pouquinho do assunto, mas o povo reclama muito de... Ah, mas Homem-Aranha da Panini vai ser zerado e começar... Vai zerar como Homem-Aranha Superior e tal. Eu não acho tão ruim isso. Não sei se é porque lá nos Estados Unidos o povo faz isso uma vez por ano. É que todo mundo quer ter uma coleção com Homem-Aranha até o número 1000, sei lá, e nunca vai existir isso. É, sinceramente, cara, mudou o nome da revista. Fora isso. E assim, eu acho interessante porque é uma... E na Marvel aqui no Brasil ainda não tinha isso. Pelo pouco que eu conheço, na DC, acho que eles faziam isso a cada 3 meses, né? Mesmo na Abril. Tanto que tem várias edições. É, verdade. Do Batman, do Mundo, do Super-Homem. Mas assim, eu acho interessante, sabe? Porque fica evidente que terminou uma fase e tá começando outra, né? Eu acho que não precisa fazer demais, né? Uma vez por ano, igual a Vingadores acontece. Assim, eu acho meio exagerado, mas é interessante. Enfim, voltando à história, o Mistério roubou aquele chip lá, né? E ele tá com aquela Mistério Visão, né? Que é tipo uma rede de televisão dele. Sim. Que até então eu não sabia que era dele, né? É, ele tinha uma identidade secreta lá, né? Um outro... Um nome lá que ele assumiu, eu não lembro agora. É, de cabeça agora fugiu também. E... Era o dono da empresa lá aqui, TV. É, eu tinha anotado ele aqui, mas eu não... No final das contas eu acabei apagando, que eu falei assim, não vou entrar tanto em detalhe, não. E até interessante você ver que o Mistério começou como um cara que trabalhava meio que nessa indústria, né? Sempre quis ter fama, nunca conseguiu. E é meio que você voltar o Mistério às origens ali, né? Ele finalmente conseguiu ser famoso nesse meio, né? É interessante, pensando por esse lado. Na história seguinte aí, o Ben Reilly, o Tocha faz um chamado pra ele, porque mudou o Homem-Aranha e tal, e saiu no Clarim. Daí ele vai lá na Estátua da Liberdade, mas encontra o Homem-Aranha e a Silver Sable, que queriam testar ele e tal, pra ver como é que ele era e tal. A Silver Sable percebe na hora que era outro cara, e daí eles param a briga ali e tal, enquanto o Tocha Humana fica xingando o Homem-Aranha e falando que o que que você tá fazendo, você não é o verdadeiro e tal. O Homem-Aranha fica de boa com ele, daí ele fica pensando, que mundo é esse que o Homem-Areia é um amigo e o Tocha Humana é um inimigo. Exatamente. Na época o Homem-Areia tava do lado dos mocinhos, né? Que foi uma fase que eu achei que foi interessante dele, diga-se de passagem. E como tudo que é interessante não dura muito. Pois é. E no último programa eu tinha comentado lá que eles definiram que não, o Ben Reilly vai continuar como o Homem-Aranha definitivo mesmo. Aí nessa época aqui que a gente tá falando foi definido que, gente, o Peter tem que voltar. Detalhe que ele tinha perdido os poderes lá na aventura final, né? Mas, enfim. Deve ser coisa de fanboy que começaram a reclamar. É bem possível. Aí primeiro trouxeram ele de volta só como coadjuvante lá, aí deixaram ele nas histórias. Fica por aí. E aqui, né? Eles voltam com o Peter emergindo pra Nova York, né? E eles ficam lá. Tá. Nessa mesma época aí, tava tendo aquele. Era grande jogo que chamava no Brasil? Era um dos. Isso. Era um dos plots secundários, vamos dizer assim. tinha alguns vilões, alguns caras que ninguém nunca tinha nem ouvido falar, estavam brigando entre si nesse tal de grande jogo, que era pessoas super poderosas se porrando e com alguém apostando, os milionários apostando quem ia ganhar. Um dos jogadores era o Rhino, né? É, era esses vilões assim. Tinha o Rhino, o Joystick. Que apareceu aí. E o Kane daí, né, depois. É, isso que eu ia comentar, que nessa época aí, a última vez que a gente viu o Kane, ele tinha meio que, entre aspas, morrido, né? Ele ficou dentro, colocaram ele dentro de uma cápsula lá. E aí, nessa época, tem o retorno do Kane, que é quando eles... Um desses caras que patrocinava o grande jogo... Vai tentando, uma hora você consegue. Ele meio que tira e cuida do... Tira o Kane do negócio lá da cápsula, cuida dele e coloca ele... A ideia é que ele seja o jogador que vai representar esse cara, né? Obviamente não vai dar muito certo, né? O próprio conceito já prova que não daria certo, mas quem sou eu pra falar alguma coisa? Eu obrigo o cara a fazer algo pra mim, um cara que é casca grossa. Qual a chance disso virar contra mim? Vamos lá. Aquela... A peguete dele lá ajudava a convencer o Kane a jogar o jogo lá. Aquela mulher que quebrou o braço e... Era uma das jogadoras também, só que daí ela foi lesionada e daí colocaram o Kane no lugar. Isso. E eu tava vendo que parece que uma das ideias de trazer o Kane de volta era meio que pra testar, pra quem sabe fazer umas... Só pelo que eu vou falar já dá pra saber que não é uma ideia muito boa, né? Pelo que o Kane era um personagem na época, mas quem sabe fazer umas minisséries tipo aquelas do Venom que tinha, sabe? Dele estrelando como um anti-herói. Ah, por que não? Funcionou com o Venom? É verdade, funcionou, né? É, apesar que a maioria, eu acho que a maioria do pessoal não gostava tanto, mas comprava porque era Venom, né? Então. No Brasil, que saía na mensal, eu acho que só saiu metade das minisséries do Venom. Tem uma... Ainda bem que só saiu metade, porque saiu isso tudo. Eu acho que saiu demais ainda. Ah, ele chegou até a ter uma revista própria dele. Pois é. Na época eu acho que ele teve... Eu acho que nunca teve nenhuma mensal, mas era tipo assim... Era uma minissérie em 4 edições, aí quando ela acabava no mês seguinte começava outra em 4 edições, sabe? Eram várias minisséries... Era revista... A revista Venom tinha sim. Tinha nessa época? Tinha. É porque eu sei dessas minisséries. Era praticamente como se fosse uma mensal mesmo, sabe? Porque... É, sempre tinha um subtítulo. É, deve ser isso então, que... Nessa época aí, o Ben Reilly, ele também encontra a Gata Negra, né? Aí no início. Ele vai se encontrando... Aos poucos aí, a Gata Negra dá um beijo nele e tal. Já começou bem, né? Já começou bem, terminou bem, sempre bem. Aí, tá. Essas piadinhas que não param. Aí, nessa época do retorno do Kane, tem aquela história que eles Ai, quase que eu falo errado de novo. Eles fazem a demolição lá da chaminé onde tinha encontrado o clone antes e aparece um esqueleto vestido de Homem-Aranha, né? Pois é. Nossa. É, isso foi um pouquinho depois. É, passou um bom tempo sem ninguém falar do negócio de clone. Teve só a coisa do... Ficou a fase do Ben só agindo. Tiveram várias minisséries, como vocês falaram, teve a do Venom, teve uma minissérie, saiu por aqui, no Grandes Heróis Marvel, do Aranha com o Justiceiro. Né, a do Venom comprido. É... A do Venom é aquela que tem a mulher Venom também, e daí o Ben Reilly ajuda ele ajuda o Venom a combater uns traficantes e tal. Sim, essas coisas aí. Eu queria não lembrar que existiu uma mulher Venom. Mas acho que a gente comentou, ou não, sei lá, em algum lugar, que a ideia original era o Venom ser uma mulher. Depois eu acho que a gente já falou isso em algum momento. Por isso que eu não tô lembrando. Essa mulher Venom era ex-esposa do Ed Brock, né? Sim. Annie Wang. Ah, mas tá bom, né? Tá... Não, é Ben Reilly. Chega. Nessa época, o Ben Reilly também começou já a se aproximar da Jéssica lá e tal, que mostrava já uma certa obsessão ali pelo Homem-Aranha, né? Eu falei do... Eu comentei aqui do esqueleto. Não do He-Man, né? Do esqueleto na chaminé. E... não sei se a gente comentou isso no último programa, mas tipo assim, o Homem-Aranha tinha 4 revistas mensais e cada uma tinha um escritor que era responsável por ela, né? Acho que o Howard Mack escrevia uma, o Tom DeFalco outra, o Dan Jurgens lá que o Magarin falou, não sei se a pronúncia é essa. O Demetis. É, exatamente. E assim, trocava também, né? Tinha um fixo, mas depois foi mudando e tal, mas então assim, a história começava, eles conversavam entre si, e quando tinha esses arcos de histórias, não era um cara só que escrevia, né, cada um escrevia uma edição, e aí eu tava vendo que na entrevista lá do DeFalco, dele falando que alguém chegou pra ele falando assim, então a próxima edição é a sua, o que você tá pensando em fazer com o esqueleto do Homem-Aranha? Aí ele respondeu tipo assim, que esqueleto do Homem-Aranha, sabe? Ninguém me falou disso não. Eles meio que colocaram o esqueleto da chaminé e falou, gente, coloca aí que eu acho que vai ser legal, sem pensar no como desenvolver a história. Eles mostram o esqueleto em uma história e ele fica umas duas histórias sem falar nisso e depois voltam a falar disso. É meio sem continuidade aí, mas dá pra ler, é divertido igual. É provavelmente esse que você falou que fica umas histórias sem falar e depois volta, é justamente porque o cara que colocou o esqueleto que voltou a falar na próxima edição dele, né? Exatamente. Cada um... Era um conceito de cada um ser um universo separado e dane-se. É, mais ou menos, porque eram arcos, né? Sim, sim, mas era o... Cada roteirista tinha o que fazer, sim, sim. Não se combinava com os outros. Logo aí no início, nas histórias, aí o Mistério, ele cria aquela Mystery Vision, né? E daí ele começa a hipnotizar todo mundo e tal. O Ben Reilly percebe, ninguém pode olhar muito tempo pra TV, senão fica ali hipnotizado e tal. E daí ele consegue localizar o Mistério lá e vai destruir a torre de transmissão. Ele vence até o Armada antes, a segunda aparição aí do Armada, e depois ele enfrenta o Mistério e prende o Mistério também. Exatamente. E aí na sequência tem aquele arco que a gente vê o Ben Reilly se transformando num Carnificina Homem-Aranha, né? Como é que ele se chamava? Que era Carnificina Aranha? Carnificina Aranha. Também tem aquele arco que ele encontra um homem de lama, de dejeto ambiental, sei lá o que era aquele, então, aquele negócio lá. E era o DK, né? Acho que é, né? DK. Isso aí. É, a primeira revista do Homem-Aranha que eu li, aparecia esse DK andando pela cidade. É aquela que ele faz o Abutre ficar velho de novo. Isso, né? Exatamente. E aí ele chegava, dissolvia, o Abutre ficava velho, aí foi a primeira revista que eu li. Aí eu terminei, tipo assim... O que aconteceu aqui? Que eu não faço ideia do que são esses, né? E aí, quando eu fui ler a Saga do Clone, anos depois, que eu vi que era um cara que... É praticamente a mesma ideia, a mesma história do Homem-Coisa lá, que foi jogado num monte de produto químico e depois renasceu como homem químico, sei lá, um homem de lixo tóxico, né? Homem-Coisa, pô. Homem-Coisa. Monstro do Pântano. Não, dessa vez não é do Pântano. Pois é. E nessa época também a gente descobre aí, à medida que as histórias vão passando, a gente vai descobrindo um pouco do passado da Jessica Carradine, por que ela tem raiva do Homem-Aranha, né? Que a gente descobre quem era o pai dela. Sim, que era o assassino do tio Ben, não o Homem-Aranha. O assassino do tio Ben, que ninguém sabe o nome até hoje, né? Pelo menos não pelas revistas, né? No filme tem um nome e tal. É, Carradine. Então, a gente descobriu o sobrenome dele por causa da Jessica. Mas não dá pra saber que pode ser o sobrenome da mãe. Por isso eu digo que não dá pra saber. Enfim, é o assassino lá. Esse que é o problema, tipo... A gente sabe pelo menos o sobrenome, mas talvez não. Também é consecutivo isso daí, que o Ben Reilly, ele pega o esqueleto lá, tira do necrotério, sei lá de onde que tava, e leva pra casa, né? Ah, é, porque... Literalmente, fica com esqueletos no armário. Nessa mesma história do esqueleto aí, eles fazem uma festinha pro Ben Reilly lá, ele não aparece, e daí eles compraram uma TV pra ele e tal, né? Daí quando ele chega lá... Os amigos, amigos dele lotaram, viram que ele não tinha nada em casa, um comprou uma TV, um comprou um sofá... A mesma coisa que aconteceu com o Peter Parker lá na época do apartamento dele. Eu ia comentar exatamente isso, né? Acontece exatamente quando o Harry explode lá o Harry? É, quando o Harry explode o apartamento lá, né? A gente falou isso no TV Classic. Ele só fica com o telefone no chão, né? Isso. Eu lembrei agora do Rei do Creepy atacando a Mary Jane. E ele falando pra tia May que foi um rato. Enfim, né? Mas isso é a festa surpresa. Existe sempre a possibilidade da pessoa não aparecer, né? Até porque é surpresa. Pois é. E esse esquema da festa surpresa me lembra do meu casamento, que eu não sei se eu já comentei em algum programa. Foi um casamento surpresa? Aconteceu no meu casamento, na hora que tava lá, né, tinha terminado já o casamento e tal, tava todo mundo tipo jantando e tudo mais. Aí um colega meu chegou e falou assim: eu queria ficar mais, mas eu não posso porque acabaram de me ligar aqui falando que estão lá em casa, um monte de gente tá lá em casa com a festa surpresa que hoje é meu aniversário e eu preciso ir embora. Ele foi pro casamento e eu acho que o pessoal não sabia que ele ia pro casamento, né? Parabéns. Aí tiveram que avisar os envolvidos. Ó, tem uma festa surpresa aqui pra você, vem. Vem e finge que não sabe. As pessoas não param de me surpreender. Só pra falar um negocinho aqui, nessa época que o Peter Parker e a Mary Jane voltam, o Ben Reilly inventa que eles são primos e tal. Sim. E também nessa época aí que a Doutora Octopus aparece de novo e ela tava tentando desligar os negócios lá do Sword Trainer pra matar ele, só que daí o Ben Reilly salva ele e consegue trazer o Sword de volta à vida. Inclusive no arco do do Carnificina Aranha lá, o Peter Parker tá toda hora indo tentando achar o Sword Trainer, mas nunca consegue, parece que tá evitando ele, que não quer realizar mais testes e tal, que daí ele começa a achar que o Sword Trainer é inimigo e o Ben Reilly fala, não, ele é meu amigo e tal, e daí ficam num clima lá entre os dois, hein. Um mó climão, né? E... Só pra citar que o Trainer tava em coma, porque naquela história da realidade virtual lá, quando ele foi desconectado lá, ele meio a consciência dele ficou presa no mundo paralelo da realidade. No cyberespaço. É. Isso. Era engraçado que ele ficava aparecendo pro Ben em alguns lugares, aparecendo numa caixa registradora, na televisão. Na TV. É. E nessa, antes um pouquinho aí, o Kane, ele reaparece, né? Só que daí, tu já citou aí no jogo lá, o Peter Parker, o Ben Reilly, o Homem-Aranha, seja lá o que for aquele clone, aquele negócio, pega e atrapalha o joguinho lá e o Kane acaba escapando e não aparece mais por um tempo, né? Exatamente. Só que esse negócio que ele fala dele serem primos lá, tem uma cena que até a Jessica comenta, poxa, mas vocês são tão parecidos. Aí o Peter, é que nossos pais eram gêmeos. Na verdade, eu gosto dessas desculpas idiota que o Peter arruma, cara. No filme eles representaram bem isso quando ele vai lá na embaixada lá, britânica lá. É. Ficou muito legal aquela cena, cara. Eu não sou muito fã desse novo filme, mas eu gosto muito dessa cena. Não. É tudo uma porcaria, o filme é um lixo. Tudo tá errado porque o Peter é um cara chorão. Ele só fica piadista e descontraído quando ele é o Aranha. É bom ressaltar aí que a Mary Jane tá cada vez com a barriguinha maior, né? É natural, pra quem tá grávida, Parker, né? Meio que normal. Né? Vem aí. Se bem que eu não sou grávida, a minha também tá. Tem certeza? Você fez o teste? Não. Ah, você tem que ver isso. Já assistiu aquele filme do Schwarzenegger? Pois é. Não, mas o meu irmão não parece o Danny DeVito, não, então. E eu misturei dois filmes. Pois é. Na sequência, pois é, né? Misturou. É da mesma época, tá bom. Você já deu aula do Jardim de Infância, não? Então, e aí a gente vai pra Blood Brothers, que era pra ser o último arco da saga do clone, né? Realmente seria o último arco ali. Eles meio que colocam na história que tem um homem misterioso, né? Que esse homem que começou a aparecer, ele seria a pessoa que estaria por trás de tudo, né? É quando surgiu o tal do Ogro lá, não é? Pois é, eu tava falando com o... Eu acho que eu falei tanto com o Magari quanto com o Everton, que o nome original é, não sei a pronúncia, é Gaunt, que seria alguma coisa tipo cadavérico, esquelético e tal. Aí no Brasil virou ogro, sabe? Tipo, ogro pra mim dá a impressão de um bicho grande e forte. É, não, foi uma péssima escolha de tradução de nome. Eu JP. Não sabia o nome original mesmo. Foi coisa do JP. Pois é, porque era um praticamente um cadáver que mal andava, né? Um cadáver ambulante, pouco ambulante. Aí virava, o nome virou ogro no Brasil, sabe? Tipo... Sem contar que dá uma ligação com o Duende também indireta aí, né? Acho que a ideia foi essa, hein? Pois é. Então, e... Ah, eu não podia falar isso? É spoiler? Nessa mesma época, a Jessica Carradine, que ficava perseguindo o Homem-Aranha, ela consegue tirar uma foto do Ben Reilly sem a máscara, né? Com o uniforme sem a máscara. É, porque sentido de aranha é pros fracos, né? Só ativa depois que a besteira já foi feita. É, porque ela era amiga, né? A gente já falou isso em alguns pay-per-views classic, que quando é amigo, o sentido não funciona, né? E também... Aquele clone, aquele esqueleto que eles acharam na chaminé lá, eles levam pros Vingadores e eles descobrem que não é um esqueleto qualquer, na verdade é um clone do Aranha mesmo. Até aquela época ninguém sabia. O clone fica no armário um tempo até o Jameson ofereceu uma recompensa pra quem conseguiu o esqueleto, pra eles reconstruírem, né? Num cientista lá que conseguia reconstruir e tal. E, inclusive, nessa história aí que, se eu não me engano, o Ben Reilly deixa o Peter tirar uma foto pra ganhar um prêmio, que tira uma foto do Aranha segurando o esqueleto, né? É pra ele ganhar a recompensa lá do James. Pois é, e daí, logo depois, começam a vir vários vilões de atrás do Aranha pra pegar o esqueleto, e daí que surge aquele septeto sinistro lá, que tem a Scorpia, o Shocker, o Besouro, o Boomerang e Halloween, acho que é também. Que é aquela Unlimited 9, eu acho. Essa história aí do esqueleto aí, eles. Depois que o Ben Reilly derrota todos o septeto lá, chega o Jameson e a polícia e eles. E o Ben Reilly dá o esqueleto pra eles porque não quer ser incriminado, né? Acho legal como eles resolveram essa história. Do jeito simples. tá lá, todo mundo fala, oh, meu Deus, eles vão descobrir que é o Aranha. Ah, o Jameson paga um cara lá, tem um programa de reconstrução facial, né? Eles pegam o esqueleto e reconstruir como que era a face. Aí todo mundo fica, oh, meu Deus, eles vão descobrir quem é um clone do Aranha. Meu Deus, é um clone. Aí quando aparece a cabeça do Peter lá, o Peter levanta e fala, eu acho que eu não estou morto, né? Como é que pode? Ele fala, a máquina não funcionou, já. Exatamente. Eles acho que até colocam lá. Inclusive, que... ele já tinha testado antes a máquina, daí pensaram, tá dando resultado anterior. Isso, e exatamente. Tal. Isso. Simples. Não, porque entre você ver uma cabeça de um cara que tá lá do lado, obviamente você vai falar, então um clone seu. não é a reação normal de vocês? Super padrão pra mim. Por ser uma história que foi jogada lá pra resolver, até que no final das contas foi resolvida bem, né? Na verdade, é uma solução parecida àquela do robô do Smite, quando vai pegar a aranha que o Peter tá segurando, envolve o Peter. Exatamente, exatamente. É uma solução no mesmo naipe. É um pouquinho antes dessa história aí que... inexplicavelmente, aparece aquele grupo Cela 12 lá e arrebenta o Peter Parker na rua e a Mary Jane fica lá olhando e tal. E ninguém sabe quem foi que chamou aqueles caras. O Peter desconfia do Silver Trainer, por causa que ele tava toda hora tentando ir atrás do Trainer e o Trainer não dava resposta, não queria falar com ele e tal. E um pouquinho depois disso, o Ben Reilly também é atacado, só que pelo Duende Macabro cibernético, né? Que tava junto com os carinha da Cela 12 lá. E não só isso, o Ben Reilly... o grão de café também vira grão. Exatamente. O Duende Macabro faz a festa lá e acaba que a vida do Ben Reilly vira um inferno, porque ele vai de atrás do Trainer na Multivex, que é uma empresa lá e tal... E daí ele encontra esses Cela 12 aí que tinham batido no Peter Angst e vence eles, mas daí chega o Duende Macabro cibernético e dá uma surra nele. Inclusive ele comenta que o Duende Macabro aí, que era o Macendale, né, ele tinha deixado de ser demoníaco já há algum tempo, ele era mais poderoso que o Duende Verde, inclusive, e tal. Bom, então, agora é a Blood Brothers? Agora eu tô perdido já. Não, a Blood Brothers... É que tu pulou várias. A Blood Brothers é exatamente essa. É o ataque do Duende Macabro. Não é que eu pulei, é que a gente... Tipo assim, a gente comentou só partes da história, né? E aí ficou várias partes sem comentar que vocês falaram tudo agora. A Blood Brothers é essa do Duende Macabro cibernético ataque. Tem essa, isso que o Roberto acabou de falar aí. Exatamente. Aliás, estou olhando uma imagem aqui. Às vezes aparece o... Folheando a minha pauta aqui. Tem uma cena aqui do Norm que iria deixar o Moni orgulhoso. Surpreenda-nos. Tá brincando com a navezinha lá do Star Trek. Sou a favor, tá vendo? Eu vi o pessoal falando que na época que eles introduziram esse ogro na história, uma das ideias era colocar que tipo assim, a ideia era que esse ogro fosse o cara que estaria por trás de tudo, né? Aí a ideia mais forte na época era colocar ele como sendo o Harry, que tinha morrido há uns 2 anos atrás, né? Foi pouco antes de começar a saga do clone. Aí eles falariam que, na verdade, ele não morreu. Ele, o soro do Duende tinha, tipo, salva a vida dele, só que ele tinha voltado para um estado praticamente de... Voltado não, né? Ele tinha ido para um estado de praticamente um cadáver, né? Por isso que ele estava sendo cuidado pelo Silver Trainer lá e para recuperar as forças e tudo mais. Só que acabou que nessa época aí apareceu, tipo, aparecia o ogro mandando no Duende Macabro e apareceu uma sombra mandando no ogro, né? É que, tipo assim, primeiro aparecia só o ogro, né? Aí parece que na época, no meio dessa época que eles estavam fazendo a Blood Brothers, eu tinha falado aquele negócio dos editores e tudo mais, falei de que tinha mudado de estrutura, a Marvel tava mudando pra caramba, aí que nessa época tinha aqueles 5 editores-chefe, né? Cada um numa área. E aí nessa época a Marvel cortou todo mundo, colocou o cara que editava X-Men, esqueci o nome dele. Era... Acho que era o Bob Harris, sei lá. Ah, tá. Ele... X-Men, que isso importa? Não, importa porque o cara que editava X-Men virou o cara da Marvel que editaria todas as revistas. E como teria um grande evento dos X-Men, ele falou, gente, a revista Blood Brothers do Homem-Aranha, que terminaria em abril, faz o seguinte, coloca a saga do clone pra terminar em outubro, porque vai ter uma revista dos X-Men, uma história grande aí, e a gente não quer concorrência agora não. Então, adia mais 6 meses aí. É, e também adiaram até, vai ficar mais pra frente, o começo do massacre. Na verdade, eu acho que era a história dos X-Men que levaria o massacre. Era isso, exatamente, começou nos X-Men. Tanto que aqui no abril, as revistas do Aranha participaram do massacre, mas na verdade, da saga mesmo, só teve uma história. Aquela dos Sentinelas. Foi São duas americanas, eu acho. É, mas aqui no Brasil... Tanto que a Teia do Aranha, a Teia do Aranha apareceu como um selinho lá de massacre, mas não tem nada. Tanto que ela é fechada. Como aí, não? Tem os Sentinelas passando por Nova York. Não, essa aí é na última página. É. Tem, não tem? Então tá ligada com a saga. Então, nessa fase aí, a Jéssica, que tá com a foto do Aranha lá, ela não mostra em nenhum momento que o Ben Reilly é o Homem-Aranha. E ele até tenta reconciliar com ela lá, mas acabam brigando de novo. E no fim ela para de aparecer depois de um tempo, né? Não, ela fala com ele, eu acho que ele é o, que ela tem a foto e tudo mais. E tudo mais e tal. Aí depois ele meio que reconcilia com ela, só que no meio da reconciliação ele fala: e aí, você vai jogar a foto fora? Aí ela acha que ele só tava reconciliando pra conseguir a foto, sabe? É um gênio, né? Só que aí parece. É um parque. É verdade. Só que aí parece que depois ela vê ele... E aí ela vai mandar a foto pro James, alguma coisa assim, mas no meio do caminho pros Correios ela vê o Homem-Aranha salvando um monte de gente de um prédio pegando fogo lá. E aí ela vê que ele é um herói e tudo mais, joga a foto fora ou queima, sei lá, e vai embora, né? Nunca mais aparece. Mesmo... Só jogar fora se abrir o brecha pra fazer bobagem depois. Pois é, né? Se fosse no Brasil aqui, ela ia levar nos Correios e não ia sair dela tão cedo, né? Porque eles iam estar em greve. Então, e aí por causa disso, mudaram a história e colocaram que o ogro tinha um chefe, né? E quem será esse misterioso chefe? Eles teriam seis... E também aparece junto aí com eles o Seward Trainer, né? E o Ben Reilly inclusive descobre que o Seward que mandou atacar o Peter lá e daí ele começa a duvidar, ó, será que ele tá me enganando também e tal? Exatamente. E daí eles invadem a Multivex lá, inclusive o Magma ajuda eles a invadir as indústrias Oscorp lá. E daí eles enfrentam o Ogro já de novo. E daí também é revelado que o Sword Trainer ele tava tentando desenvolver um mecanismo lá para pro Ogro voltar ao seu corpo original, né? Voltar a vida, praticamente. Você falou do Magma porque a Liz era a que coordenava a Oscorp na época e o Magma... Ela tinha passado a mão da empresa pro Magma. É porque o Magma, que é irmão dela, ele trabalhava com ela, né? Ela era tipo, sei lá, ela era presidente e ele era consultor de não sei lá o que. É isso aí. Alguma coisa assim. E assim, eu tô falando aqui que, e eles foram, adiaram mais 6 meses a saga do clone e tal, mas tipo, eu acho que foi a primeira parte da saga que eles chegaram pros escritores e falavam: gente, vocês têm 6 meses pra fazer o que vocês quiserem pra desenvolver Ben Reilly. E são, acho que, os 6 meses mais divertidos das histórias do Ben Reilly. Que são as histórias que são descompromissadas, sabe? Tipo, ele luta contra Fogo Fato, Mestre dos Enxame. Brinquedos, o boneco. Cabeça de Martelo. Isso, tem. Eles criam. O Enxame, é. Eles criam. Armada Retorta, eu acho. Isso, eles criam tipo uma mini guerra de gangues lá, né? Que tem aquele Fortunato, o Jimmy Six, o Rosa, a primeira aparição aí do novo Rosa, né? Que ninguém sabia quem era. Tia Dalila. Isso, então assim, é uma época de histórias legais, sabe? Que e era nessa época aí também que o Peter começa a ter uns espasmos. Começa quebrando o copo aqui, tendo uma tremidinha ali, uma dor no braço acolá. É, os espasmos aleatórios, né? Se você for pensar, foi uma sacada muito legal, né? Porque, tipo assim, em teoria o Peter era o clone. E o cara começa a ter um monte de espasmos e passar mal, todo mundo que tava lendo devia pensar, caramba, ele vai degenerar, né? Agora que vão matar ele, olha. Isso, sendo que, na verdade, era tudo pra levar a ele recuperar os poderes, né? Era os poderes voltando. Exatamente. É bom lembrar que nessa época aí parou de aparecer o Scryer, aqueles coadjuvantes lá do início da saga do clone, como o Dr. Judas Traveler, esses carinha aí pararam de aparecer por um tempo. Essa fase... Fizeram falta. Acho que só o Scryer que voltou a aparecer junto com o Ogro lá, né? Ou ele volta nessa época aqui. Ele aparece uma... Tem algumas aparições aí. Então, assim, é bem legal as historinhas que saíram na época e tal, até que, por fim, o Peter morre, em teoria, só que ele ressuscita com os poderes, meio falhando, mas ressuscita, né, com os poderes. É, ele dá uma apagada só pra, tipo, um backup, história aí é um retorno do lagarto, né, que aparece um novo lagarto, que é irracional e parece um... Tem uma, tipo, parece uma lâmina nas costas. É, parece uma iguana. E daí aparece o Connors de novo e... É, essas historinhas aí mesmo. Tem o escorpião, a volta do escorpião, uma team-up lá com o Luke Cage e o Punho de Ferro contra o escorpião. E assim, apesar de ser histórias aleatórias pra diversão e tal, foi desenvolvido, né? Foi tanto desenvolvido o Peter voltando a ganhar os poderes, quanto esse cara misterioso que agora que eles criaram um chefe pro Hulk, eles foram dando várias dicas e tudo mais, né? E só uma pergunta. Junto das Scarlet Spider, aquelas revistas na época que mudaram os nomes das revistas pra Scarlet Spider, parece que nos Estados Unidos saiu, tipo, quando sai aquela mini história no final da revista, saíram algumas histórias com o retorno do Lagarto, alguma coisa assim. Isso, vocês lembram se saiu no Brasil ou não? Não. Essa história foi a que eu falei no programa passado lá, que ela saiu junto, na mesma revista que saía a Planeta dos Simbiontes. De um lado era a Planeta, do outro lado, quando você virava assim, era uma história com o Lagarto. Tá, por que eu comentei isso? Porque aquela história era como se fosse a volta do Lagarto, só que um lagarto meio diferente, né? E essa daí que vocês comentaram, que aparece esse lagarto estranho, meio que é aquele lagarto, só que ele não era o Connors, né? Aparece o Connors também, então é meio que eles... É como se eles tivessem dado uma reformulada no lagarto, depois colocaram falando assim, ó, aquele lá não é o Connors, não. O Connors é esse daqui, vamos acabar com aquele, sabe? Então, por isso que eu perguntei se tinha saído no Brasil ou não, porque... Nessa mesma época aí, uma dessas historinhas aí que saiu foi aquela que volta o saqueador, né? Que pararam de chamar de Meteoro e voltou a ser saqueador. Que ele rouba o equipamento do Metalloid, do Shocker, de alguns outros vilões aí, e começa a atacar tudo aí mais doidão do que nunca. E ele, se eu não me engano, ele é pego pelo Aranha também. Ele incrimina todo mundo, né? Porque ele faz os assaltos usando o equipamento do povo. E inclusive, finalmente ele consegue aquele tão sonhado segundo meteoro que ele sempre perseguiu, né? Desde a primeira aparição dele. Mas é derrotado. Cara, eu vou te falar, foi nessa história que eu conheci o saqueador e achei o personagem divertidíssimo, porque ali ele tá completamente xarope. Mas olha só, eu tô folheando aqui, nessa história aí, ele, olha só como o cara é maluco. Ele pega as armas do Fraude, do Ardiloso, do Metalloid, Mauler e Shocker, cara. Quem é que pega a arma desses caras pra ser alguém na vida, né? Do Metalloid, né? Quem pega a arma do Metalloid? Então, nesse meio tempo aí, né, na época que tava saindo essas histórias, saiu aquela Spider-Man Redemption, a redenção lá, que meio que é uma... Tô fazendo aspas gigantes, meio que é uma sequência daquela Anos Perdidos, né? Que eles pegam a... Dá um fechamento com a história do Ben, da Janine, do Kenny. É que eles colocam que, na verdade, a Janine não morreu, né? O Kenny que chegou pra ela e falou que... Ah, eu sei que você matou seu pai, que o povo tá te perseguindo. Sei o que vocês fizeram no verão passado. Então você fala o seguinte, você vai embora, eu vou arrumar um corpo aqui e tal pra fingir que você morreu. E eu quero ver o Ben sofrer, né? Mas não significa que você tem que sofrer também. Então vai embora e... Tá vendo? O Kenny nunca foi um malvado. É, essa história, o redenção do nome da história, meio que é por causa do Kane, né? Porque no final das contas tem uma explosão lá e tudo mais, ele salva o Ben Reilly e a Janine, e aí o Ben faz todo um discurso de que a pessoa tem que enfrentar os próprios, sei lá, as coisas que ela fez e tudo mais, e por fim o Kane se entrega pra polícia, né? E a Janine também, inclusive, porque ela ouviu o mesmo discurso. É basicamente pra dar um fechamento aí. Só uma curiosidade é que nessa época aí estavam saindo as historinhas do Duende Verde, novo Duende Fury e tal, e é mandado atrás dele o Duende Macabro, o Arcade e outros vilões lá pra... Acho que o Rhino também e tal, pra... Alguém tá mandando porque alguém não quer ver esse Duende vivo, né? E daí é relacionado já ao Ogro, que depois é revelado, né? Que quem tava por trás do Ogro que não queria ver esse Duende em cena. Exatamente. Também tem aquele arco, ou pseudo arco. Na verdade é mais um plot que tava acontecendo de outra guerra de gangues lá do Fortunato, que o Aranha conhece o Jimmy Six. O Magaren tá lendo enquanto eu tô falando, porque eu citei isso aí. Não, você falou, mas eu tô falando... Eu sei, não, eu falei só por alto, né? Pode ver que eu tô voltando várias coisas que você tá só... Como eu tô com as revistas na mão aqui. É, não é porque você foi entrar em detalhe... Não, então... Mas é que aí o Jimmy Six, que é um mafioso que o Aranha salva e depois acaba indo... O Ben salva, na verdade. Isso. E o... Acaba meio que indo morar com ele, se esconder na casa... Agir como se fosse o lugar que o Ben mora lá, a casa dele fosse um QG pra eles. O Ben chega, ele tá no chuveiro com outra mulher, né? É uma beleza. É isso. Ele, a próxima vez você bate. Tá achando que você tá em casa, né? Ele fala com o Ben. E nessa época também, tipo, uma das coisas que... Também é nessa... Acho que nessa época é a frase mais utilizada. Nessa época que... Principalmente pra me interromper. Também. Qual a graça se não fosse? Nessa época também tem a volta do... ou reaparecimento. Pode quase dizer a estreia do Arthur Stace, que é o irmão do Capitão Stace. Porque ele aqui tá mais novo que aquela mecha seca das histórias originais. Parecia vilão do Scooby-Doo. É, ele guardou a máscara. Ele tá sem a máscara. Eu acho que o cara que escreveu a volta dele, que eu não lembro quem é, ele meio que nem olhou as histórias antigas, sabe? Tipo assim, ah, irmão do Capitão Stace? Ah, deve ser mais novo, né? E colocou. Eu acho. Mac, eu acho. Não é nem de escrever. É o cara que desenhou, que é o Romitinha. Não, mas eu sinto uma certa birra com o Romitinha. Não, mas a culpa não é do Romita, não. A culpa não é do Romita, não. A culpa é do cara que escreveu, que fala, ó, preciso de um personagem assim, assim, assado. Se o Romita desenhar errado, o cara fala, ô, tá errado. Não é assim, não. O Romita não tem tanta liberdade assim. Desenha o Capitão, o irmão do Capitão Stace de novo. Ele pôs um cara de meia idade lá. Esqueceram de que ele já tinha aparecido com mais de 80 anos. Esqueceram que ele era vilão do Scooby-Doo. E aí que ele morava em Londres e não em Paris. E tanto que eu não abria com o Romitinha, que foi ele mesmo que desenhou aquilo que eu falei no programa passado lá do bem de uma história pra outra mudar completamente o visual. Mas ele não desenhou as duas, foi? Não, mas ele não olhou como é que tava a outra. A do Bagley ele tava com o cabelo curto e na do Romitinha tava com o cabelo comprido. Então, e aí o que eu ia comentar é que nessa época também... na verdade eu só queria encher o saco pra falar. Não, só ia comentar que uma das coisas que eu imagino que incomodou muita gente, principalmente na primeira parte da saga do clone, pelo menos me incomodava um pouco, era Judas Traveler e o Scryer, né? Que tipo, caramba, um cara super poderoso, praticamente um deus em história do Homem-Aranha, não combina muito não, né? E o cara também tava lá meio que do nada, aparecia pra saber a verdade sobre o mal e não sei o que, algumas coisas assim. Não dava pra sacar qual era dele. Isso. E nessa época da... apesar... E ele, eu falava tipo um deus porque ele falava que viveu durante as eras e tudo mais, né? E nessa época, os roteiristas meio que deram uma consertada, eu diria, pra mim, né? Nisso que eles colocam que o Scryer, na verdade, ele não é super poderoso, e que o Judas Traveler, ele tinha, tipo, uns poderes de alteração de realidade, né? Da percepção da realidade pelas pessoas, né? Então, resumindo, ele era meio maluco. Meio? Não é que ele era super poderoso, né? Ele conseguia fazer as pessoas verem coisas que não existiam e tudo mais, né? E que o Scryer, ele aparecia em tudo quanto era canto e tudo mais, na verdade, porque ele não era um cara só, né? Scryer era tipo uma organização, um culto que era cheio de... Era uma sociedade. Isso é revelado naquela Diário de Osborne, né? Ela fala um pouco mais sobre isso. É como se fosse eu nunca sei pronunciar, Ku Klux Klan. É isso mesmo, acho que é isso mesmo. Que todo mundo usava o mesmo uniforme. É, Illuminati, mas o Illuminati não sei se eles usam um uniforme como a Ku Klux Klan. Isso, é muito difícil, Ku Klux Klan. É que tem um X ali, eu nunca sei se ele é pronunciado ou não é. É Ku Klux Klan. Então, assim, eu acho que... Ok, eu acho que foi uma solução razoável aí, né? Mas, então, antes de falar desse diário... Na verdade, esse diário de Osborne, né? Ele se passa mais ou menos no meio do último arco da Saga do Clone, né? Uma noite antes. É, uma noite antes da batalha final lá, né? E, então, acho que a gente pode falar primeiro desse arco Revelações, né? Que é o último, agora sim, é o último da Saga do Clone. E aí depois a gente comenta mais ou menos o que, que é esse diário, né? Alguém quer falar alguma coisa antes de ir para essas revelações aí ou a gente pode ir para ele? Ah, eu só quero falar que na época teve a história que a gente já comentou da massacre, que tem os sentinelas lá. Que na época eu imaginei, ou torci, não sei a palavra que eu não lembro do sentimento na época, que era que já que iam dividir os universos, podia um aranha ficar aqui e o outro ir lá pro outro universo, como fizeram com o Hulk. Ah, não foi. Era mais um modo de enrolar mais um pouco, saca? Você me lembrou do negócio aqui que uma das formas que tem... A gente vai falar mais disso depois, mas uma das formas que o povo... Que tem naquela revista 101 maneiras de acabar a saga do clone era no meio do massacre um sentinela pisar no Ben Reilly claro. E ele morrer e acabou. Ia ser do mínimo engraçado. Inclusive, no início da revelações aí, o Peter Parker cogita voltar a ser aranha junto com o Ben. Eles teriam dois Homem-Aranhas justamente porque morreram muitos heróis no massacre, né? Exatamente. Pra quem não sabe, do massacre, apesar de eu não ter lido, pelo que eu lembro de já ter visto, é que tem lá o... Enfim, acontece o massacre, vários heróis meio que se sacrificam pra derrotar o grande vilão, o massacre. Que é o massacre. Só que, na verdade, eles não morreram. morreram, né? Eles foram pra outro, universo, que é o universo do Heróis Renascem, né? Exatamente. É Quarteto Fantástico, Vingadores e mais alguns, né? Um Hulk. Namor. Eles dividiram... foi no... Quem se importa, né, com o Namor? O Hulk foi dividido, uma das a consciência do Dr. Banner foi, e ficou aqui só o corpo do Hulk sem a consciência humana, vamos dizer assim. Homem de Ferro, que foi com os Vingadores. Teve ou seja, uma história padrão do Hulk, né? Fica inteligente, fica burro, fica inteligente, fica com raiva, sim. Fica... Só que nessa vez dividiram um pra cada lado. Entendi. E na boa, todas as vezes que separam, nunca dá certo. Bom, e então, revelações, último arco, o Seward finalmente descobre quem é o grande vilão por trás de tudo, tenta avisar o Ben e morre no processo, né? Morto pelo próprio ogro que ele ajudou a reviver e que agora é revelado finalmente pro Ben Reilly lá que o ogro não é o Harry, que ele é o Mandelstrom, né, mestre dos robôs que voltou à vida, que tinha um corpo lá que deixou programado lá pra voltar e tal. E ele vira tipo um ciborgue, um robô gigante, e daí ele mata o Seward, né? Inclusive, no início dessa história aí, é bem na hora que o Seward finalmente consegue reviver o ogro, que ele vê o Osborn e tal, e acaba morrendo, né? Ele ia revelar pro Ben Reilly quem era, que tava por trás de tudo, né? Exatamente, e o Mandelstrom era o cara que trabalhava com o Norman Osborn lá no passado, né? Que teve bem no passado, né? Na época do... no começo lá. Acho que na época do era iníciozinho do John Romita. Na verdade é antes, o Romita não, era até do... Era do Ditko ainda? Do Ditko. Na verdade ele trabalhava com o Norman antes das histórias do Aranha começar. É, exatamente. Na história do Romita ele já aparece pra se vingar do... Ele do saiu Norman, da prisão, né? Roubado. Foi, ele tinha saído da prisão porque o Norman tinha incriminado ele pra ficar com... Todas as invenções que os dois tinham feito. É aquela história do proto-duende, não é? Nessa mas época aí. Aí no passado. Mas que é revelado que, ele usou a fórmula duende nele mesmo, não é? E daí ele sobreviveu. Ele sobreviveu. É isso aí. Mas assim, era um personagem que praticamente apareceu, sei lá, umas duas vezes na história do Homem-Aranha toda, praticamente até então, né? Tem uma época que, ali no início da... Quando Abril começou a publicar ali, que ele reaparece um androide dele, né? No cemitério e tal. Uma história isso. Bem legalzinha, tá? E nessa época também, aquela Alison Mulgrain, alguma coisa assim, ela começa a aparecer, né? Começa a trabalhar com o garçonete lá no... Daily Grind. E ela coloca um negócio na comida da Mary Jane lá que envenena a coitada e ela começa a ter trabalho de parto, né? E também convites começam a ser enviados ali pra todos os amigos do Peter Parker, do Ben Reilly, pra aparecer no Clarim Diário pra uma reunião, alguns é pra uma festa e tal, e ninguém sabe quem convidou quem começou tudo. E o Jameson, ele pensa, ué, o que estão fazendo aqui e tal? E daí o Rob fala, ué, eles têm o direito de fazer uma reunião, festa, sei lá o quê. E daí vai todo mundo pra lá, né? Um dos personagens não vai porque tinha ido no casamento, sem saber. E é que, apesar da controvérsia, da revelação que vai ter, de quem tava por trás de tudo, essa história, eu acho que ela, na época que eu li, eu gostei da história, sabe? Tipo assim, talvez voltar com uma pessoa que tinha morrido não é muito legal, mas a história em si é interessante, né? Ela é tensa, você fica, caramba, o que vai acontecer e tal. No início dela, o Ben Reilly e o Peter Parker já começam a agir mais como irmãos mesmo, né? E começam a desenterrar as cacarecos lá da Tia May, do Tio Ben, e relembrar do passado e tal. Eu acho que chega um ponto que eles estão jogando batalha naval, alguma coisa assim, um com o outro. E a Mary Jane liga. Então, assim, a Mary Jane... Uma coisa, só... Pode falar. Vou voltar um pouquinho aqui. Um pouco antes dessa história, tem um team-up do Aranha com os Vingadores, que tem a volta daquele robô que apareceu lá naquela história dos Vingadores que a gente falou no começo do Strip View, lá. Nossa, Avengers 11, eu acho. É, que o Kang tinha feito pra culpar o Aranha. Que esse robô começa a quebrar tudo por aí, os Vingadores e o Aranha tem que se unir pra... Kanguinho. Derrotar. Kanguinho. Ah, o Kang, o seu Kanguinho. Então, e aí, lá no hospital, o bebê acaba nascendo em silêncio, né? Mary Jane acha que morreu, coitado. Um pouquinho antes disso, ela tá lá no Daily Grind e a Allison bota um negócio na comida dela pra ela parir o bebê direto, né? Ele falou isso. Falou? Isso ouve? Eu não escutei. Então, tamo bebê... mal aqui, viu? O bebê nasce e parece... Dá a impressão que nasceu morto, né? Só que a Alison Mulgrain e essa grande pessoa misteriosa que tá por trás tudo entrega o bebê pra ela e fala... Dá um sumiço nele, né? E eu acho que é aí que mostra quem que é a pessoa, né? É logo depois de ter entregado o bebê, não é? Ela fala, tipo, ah, ok, senhor, muito obrigado, senhor. Ele fala que, não, pode me chamar pelo meu nome, né? Que é Osborne, Norma Osborne. Ah, oh, meu Deus, spoiler. Agente 00... Não, isso não. Ops. Enquanto isso tá acontecendo, o Ben Reilly tá enfrentando o ogro lá, ele vence o ogro... E daí o Osborne aparece e derruba ele lá, desmaia o Ben, e ao mesmo tempo o Peter Parker chega lá no hospital e vê que o bebê, que perdendo o bebê e tal, e vem alguém por trás dele e dá um. E injeta um negócio lá e ele desmaia também. Exatamente, quando ele acorda, tá o Norman Osborn, né? Falando que é o Peter. Enfim, tem todo um papo até que o Osborn mostra o corpo do Ben Reilly totalmente arrebentado de tanto apanhar, né? E fala que ele era o clone. Exatamente, o que não dá pra acreditar muito porque é o vilão falando, né? Mas ok, ele falou que o Ben Reilly era o clone. Mas... Enquanto isso, tá acontecendo a tal da festa lá no Clarim, né? Ninguém sabe por quê, então. E o Osborn fala que o Clarim tá cheio de bomba, alguma coisa assim, né? Que é pra matar todo mundo que é próximo ao Peter e tal. O duende aparece lá daí, e enquanto o Ben Reilly tá tirando as bombas de lá, o Peter Parker tá lutando com o duende como o Homem-Aranha. Ele volta a ser Homem-Aranha aí, né? Eles lutam. Senti uma certa... Não sei, né? É estranho maldade. Quando não é você falando, é isso? Senti uma certa maldade. Quanta maldade, meus advogados entraram em contato. Estou sentindo um ar estranho aqui, uma ironia, talvez. Então, aí tem toda essa sequência, né, do Ben Reilly tentando salvar o povo do Clarim, enquanto o Homem-Aranha luta contra o Norman Osborn, que agora tá como Duende Verde, né? Que, enfim, ele mostra até... Tem uma cena bacana pro caramba que ele mostra a cicatriz no peito, né? Mostrando que realmente é o Duende, que foi... É, de onde o Jota empalou ele, né? Exatamente. E aí ele conta, bem resumidamente, né, que ele não morreu, que... O fator de cura dele regenerou a vida dele, mas não a cicatriz. É, que é um fator de cura diferente do Wolverine. Se você arrancar o braço, não vai nascer outro braço, e do braço nasce outro Norman Osborn. E assim, ele todo mundo entrar naquela discussão do Omelete, todo mundo tem fator de cura, né? Na verdade não tem. Mas ele tem, né, o soro fez ele acelerar pra se curar e tudo mais, mas ok, né? Dá pra relevar que dá pra ficar alguma cicatriz, né? Até porque foi um golpe um pouquinho forte, né? Só porque varou o cara, qual o problema? Super normal. Então, e aí no final das contas, o Ben, ainda todo arrebentado lá, tá, ele aparece pra ajudar o Peter, né? Na verdade não, o Peter derrotou o Duende, aí o Ben juntou todas as bombas numa sacolinha lá, e aí ele vai atrás do Peter, né? Falando, ô Peter, beleza, ainda bem que tudo acabou, né? Só que aí o Duende aparece, vai atacar o Peter, e o Ben Reilly entra na frente e morre de forma heróica, né? Do mesmo jeito do Norman, ele é empalado só pelas costas, pelo e o que jato. Que o Peter Parker pensa? Eu vou matar esse cara, daí joga um saquinho de bomba no duende lá e explode. Ó, conservadores diriam que o Homem-Aranha fez isso porque sabia que ele tinha um fator de cura. Nós diríamos que ele tentou assassinar o cara a sangue frio. E pouco antes disso aí, eles tinham lutado contra o ogro lá, que soltou tipo um gás, alguma coisa, que meio que deu uma anulada no sentido de aranha, né? Por isso que o Peter não... Qual? O Peter não percebeu que o jardim tava vindo e o Ben Reilly tava sem uniforme, né? E não tinha lançador de teia pra impedir, tá? Enfim, né? Não era mais fácil pular no Peter e tirar do caminho. Pois é. Mas eles tinham... Mas é menos heróico. Isso, e eles também tinham que... A ideia era acabar com o clone, né? Então... Eu estou sendo chato. E aí, enfim, tem aquelas páginas extras, né? Pera aí, quando o Ben morre, ele vira gelatina lá e o Peter fala, eu acho que eu sou o verdadeiro. Exatamente. Se eu não for um clone, o verdadeiro ainda estiver por aí, eu sou o verdadeiro. E aí que o Everton... E falando em morte do Ben, uma coisa que a gente pulou de comentar, que eu acho importante, é que pro pessoal da Marvel, não no nosso universo, o pessoal da Marvel aqui na história, eles acham que o Aranha Escarlate morreu também, porque numa das histórias do grande jogo lá, aparece um japonês lá, vestido com o uniforme do Homem-Aranha, do Aranha Escarlate, é morto. Eles até falam, então o Aranha Escarlate era asiático. Puxa. Eu acho que o Peter tá até nessa história, né, e fica olhando pensando assim, isso mesmo. É assim, asiático, sim. Até porque, né, Escarlate e tal, é a terra, aquela bandeira do Japão lá, tem... Tô forçando. A ver que era o... Esqueci o... Eu vou ter que perguntar pro Eric isso, que vergonha. Takuya. Qual que é o nome do Spider-Man? Takuya Yamashiro. Takuya, isso. Ele tava confundido com o Takeiro. Takeiro Takashi. Era o Takuya. É o Takuya. E aqui, o Everton, acho que ia falar isso, né? Que no, quando eles lançaram a versão encadernada, tem umas páginas a mais, né? É isso aí, eu não cheguei a ver essas páginas aí, eu sei que o Magaren já postou no grupo lá. Sim, eu estou olhando pra elas agora. Na verdade eu não estou, porque eu estou folheando até chegar nelas. O que acontece nessas páginas isso, em resumo? Que tem na história oficial, na Abril, terminou com o Peter e a Mary Jane olhando lá no horizonte, falando que o bons tempos virão e blá blá blá. Aí tem uma página, algumas páginas, tem um como se fosse o funeral do Ben. E o povo visitando também por causa da morte do bebê, né? É, do bebê e do Ben, do Ben. Todo mundo triste, melancólico lá. O Jimmy Six falando que conheceu o Ben, ele era um cara legal. E se o Peter precisar de alguma coisa, algum leão de chácara pra se livrar de algum corpo, estamos aí. Eu não falo com essas palavras, mas é bem isso. Aí também tem o Peter, o Aranha, jogando as cinzas do Ben numa ponte. Acho que ele tem uma fixação por pontes. E termina com o Norman levantando dos escombros lá e andando. Ah, eu vou voltar, eu vou voltar. Muito bem. Onde que saiu aquela história? Foi em algum ponto aqui que a gente não comentou? Ou era depois que o Kane aparece e resgata o bebê? Ele aparece, ela aparece? Ela acontece em algum momento no final já. É, porque eu não lembro de... Ele explode o... Eu acho que é depois. O barquinho lá. Já tinha terminado a saga do clã. É, eu acho. Era um pouco depois. Ah, as histórias que vieram depois que... Ah, é não, realmente. É depois. Aparecem diversas edições a Alison Mongrain cuidando da pequena May, né? É. No barco, tá? Nunca mostra o bebê, né? O que tinham que ter mostrado, né? Porque como não mostraram, acabaram inventando um negócio aí que era a tia May e tal. Nem quero comentar isso. É, porque falam que... Ele falou que a May, mas não fala se é o bebê, o que é, ou se depois eles usaram pra que era a véia, na verdade. É, mas... Tá, terminou com no hospital ela levando o bebê embora. Sim. Né? Tipo assim, ok, teve essa história da tia May depois e tudo mais. Mas essa parte da Ellison era o bebê, ué. Não tá aí? Sim, era o bebê. É, não... Mas só depois quando falam que o Norman tá com a May, o Peter vai resgatar achando que é a bebê. Aí chega lá e é a véia. E e o Kane resgatou o bebê, né? E levou pra algum lugar que nunca saberemos. Levou pro universo editorial. Conhecido MC2. Isso. E hoje em dia nunca existiu casamento, então nunca existiu bebê, né? Então, antigamente ele tava... Claro, né? Se tá casado, tem que estar casado pra ter filho, obviamente. E isso, é assim que funciona. Não, é que ele teve o filho porque ele tava junto com a Mary Jane, né? Depois do pacto lá, que mudou tudo, ele se separou da Mary Jane, né? Então, eu imagino que eles nunca se encontraram no final de semana e fizeram um filho, sabe? Por que não? Mas assim, Ou vai ver, eles fizeram um lá depois da saga do clone original lá. Ah, tá. Lá atrás. Só comentar que durante anos, né, o bebê ficou no limbo da Marvel lá, né? Do universo Marvel. Só que depois do pacto nunca teve casamento, nunca teve gravidez, então nunca teve bebê, né? Então, desde 2008, mais ou menos, que ele não está mais no limbo porque ele nunca existiu, né? Pois é, né? E é interessante. Interessante não, é uma sacanagem gigantesca que o editor da Marvel na época falou: faz o seguinte, não vamos matar o bebê, não, que é muito forte. Faz ele ir embora e ninguém na Marvel nunca mais toca no assunto. Dá esperança pros leitores, o povo vai continuar comprando revista pra saber o que aconteceu, mas nunca faz nada. E eu acho sacanagem pra caramba com fã. É, o bebê que se exploda, sacanagem com fã. Não, o bebê não existe, né, mãe? Não, foi pro limbo. Eu falo porque, tipo assim, não que precisasse matar o bebê, mas, tipo assim, deu esperança pra todo mundo de que um dia ele voltaria a ser tratado. Pelo menos teve Spider-Girl, né? Criou um universo alternativo que durou mais de 10 anos aí. Mas isso não tem nada a ver com o meio-meia, né? Felizmente. Pra terminar, vamos só comentar sobre o Diário de Osborn, que basicamente é igual o Everton estava comentando, né? Se passa na noite anterior aí a essa batalha final, que foi meio que uma revista para amarrar todas as pontas soltas, né? Mostrar como que o Osborn agiu durante todos esses anos, por que que ele desapareceu, né? E não ficou, tipo assim, o filho dele virou o Duende Verde, por que que ele não voltou, né? Tipo, aí eles foram dando algumas explicações. Eu queria dar os parabéns para o carinha que escreveu a história aí, o Glenn Greenberg, sei lá o que que é, e que ele conseguiu juntar tudo, toda a saga do clone, nessa história aí, e explicar direitinho, né? Inclusive, mostra que o Osborn, ele sobreviveu, que o corpo no funeral era outro, que Harry ajudou a tirar o uniforme do Duende e tal, isso já é revelado antes. Ele vai pra Europa e inclusive tem uma página aqui que aparece ele olhando monitorando o Homem-Aranha, e daí aparece até o casamento da Tia May com o Octopus, o Justiceiro. Ele monitorava a vida do Parker e tal, e daí que ele conheceu a seita lá dos Scryer, né, e virou o líder, assassinou o líder lá e deu tipo um golpe de estado e se transformou no chefe dos Scryer, né. E daí que ele arquitetou tudo, ele mandou um Scryer lá pra ajudar pra dar recursos ao Miles Warren pra fazer a clonagem, que ele usou também um Scryer pra subornar o Sword Trainer, pra ele futuramente, o Sword Trainer falar que, ah não, esse é o clone, esse não é e tal. E aí ele, só comentando que o Seward, né, ele fez esse suborno na época que o Seward, ele trabalhava como um assistente do Miles Warren, alguma coisa assim. E ele meio que deu uma sabotada no equipamento que fez o Chacal achar que o Ben Reilly era o original, né? Então assim, tudo aquilo que aconteceu do Chacal, o Chacal nunca soube do Osborn, sabe? Então, ele sempre pensou que o Ben Reilly era o Homem-Aranha de verdade. Exatamente. Né? Porque inclusive o Chacal... aquela batalha, né? A batalha final lá deles, ele queria tirar a vida do Peter Parker, e não do Ben Reilly, no caso, ele fez o inverso, né? Ele fez o Peter continuar com a vida, mas ele pensava que era o Ben. É confuso, mas quem lê entende, né? Ah, não, é confuso porque é muita história e tal, né? Falando, e ele joga o esqueleto lá também pra confundir a cabeça deles, e daí, por isso, anos depois, o Osborn vai lá, e ele que manda derrubar a chaminé lá pra acharem o esqueleto e confundir tudo mais ainda. É uma coisa que eu vi na entrevista do Greenberg aí falando, é que na história ele fez questão de colocar que o fato da Tia May ter morrido foi uma sorte do destino. O Osborn nunca esteve envolvido na morte da Tia May. Aí depois eu acho que outro escritor meio que esqueceu dessa revista aí, né? Porque anos 2000, né? Ele fez questão... Esqueceu ou fingiu que nunca aconteceu? É, porque ele fez questão, né? Que ele falou assim, não, calma aí. O Osborn, ok, ele arquitetou um monte de coisa, mas a gente não pode criar uma história onde que tudo que aconteceu na vida do Homem-Aranha nos últimos 20 ou 30 anos foi por causa do Osborn, né? Tipo assim, o cara quer vingança, é poderoso e tal, mas ele não é onipotente, né? Que tá controlando tudo. Sim. E, então assim, é uma história legal e tal, e o que você comentou de dar parabéns pra ele e tal, é porque esse cara, junto com mais um ou dois na Marvel, foram os únicos que acompanharam a saga do clone do início ao fim, entendeu? Então ele... Sim. Ele era editor, inclusive tem um site que chama como é que é, Magaré? Life of Reilly, né? Uma coisa assim? Sim. Que tem vários artigos lá sobre a saga do clone que esse cara, ele fez junto com um outro lá, e aí ele fala, né, que desde o início da saga do clone que ele tava envolvido, como auxiliar de editor, ou editor, alguma coisa assim, e aí no final ele pegou essa revista pra amarrar todas as pontas soltas, né, ou quase. Ele inclusive mostra lá que o Norman usou um Scryer pra virar amigo do Judas Traveler, e depois o próprio Norman quis dar cabo do Judas Traveler, né, queria sumir com ele, porque ele já tava atrapalhando os planos. Ficou meio doido, né? Inclusive eles retomam da clonagem total que o Aracnocida foi pra cima do Chacal a mando do Scryer. Seria exatamente o que o Osborn planejava, que ele não queria repovoar o mundo com clones, que era o que o Chacal queria. Daí ele, ah não, Aracnocida, vai lá pra cima do Chacal e não vão deixar ele fazer isso. Daí inclusive o Chacal acabou morrendo, né? É, porque eu falei do Traveler agora, mas o Chacal também ficou doido, né? Não, calma aí, as coisas estão saindo um pouquinho do controle, mata ele. Eles também falam da relação do Osborn aí com os outros duendes, que ele, por exemplo, ele não voltou, ele ia voltar, teve vontade de voltar quando o primeiro duende macabro apareceu, porque tava roubando as coisas dele, criando o nome lá no submundo e tal, e inclusive também fala do Harry, que o Harry superou ele até chega a falar... E ele também comenta que no Duende Fury lá, que é revelado que ele que mandou outros caras lá pra pegar o Fury, mas desistiu porque era insignificante, ele fala, né? Eu não lembro qual que foi a parte, mas essa parte da época do Duende Macabro, ele realmente quis voltar, mas ele não voltou porque surgiu alguma outra coisa mais importante. O Judas. Né? Foi Judas, o Judas. Né? O Judas, é. Então assim. Judas traiu ele? Exatamente. Uma cena antológica aí que aparece o Osborn e ele vê o pequeno Norm lá, chega a ver ele na rua assim, sem... Só olha ele assim na rua no início da revelações, se eu não me engano, e fica olhando pra trás assim, e a babá dele, ou ali, sei lá quem é que tava, vai levando ele fica olhando pra trás enquanto o Osborn tá lá, né? Ah, é, a história, a revelações se passa em um dia de Halloween, né? Isso é interessante. Sim. Também. É. Norminha tá vestido de doente. Esse menino é complicado, esse menino aí. É que nem o Penny Parker, que o Harry se veste de duende também. Tá, então assim, as minhas considerações finais, vamos dizer assim, sobre a saga do clone, é que eu acho que a ideia foi muito boa, a ideia da saga foi muito boa, mas a execução falhou bastante. Mas eu acho que a culpa, a gente nem pode jogar tanto em cima de roteirista, desenhista, tem uns que não desenham muito bem e tal, mas eu acho que a gente nem pode jogar em cima tanto de roteirista, às vezes nem tanto em editor também, apesar que editor tem uma função fundamental, né? O principal problema, parece, da saga do clone foi justamente porque ela se passou numa época em que a indústria de quadrinhos não estava muito bem, e como a saga do clone era uma das poucas coisas que estava vendendo bem, o marketing e tudo mais meio que obrigou a ir se estendendo e se estendendo e se estendendo. E aí, se você pega hoje para ler a saga toda, você vê que em vários pontos da história parece que eles não sabem para onde estão indo, sabe? E realmente é o que aconteceu, eles ficam, né? Enrolando. Ficam enrolando. Então, assim, o início da história, quando o Chacal tá lá, quando tem essa confusão de quem é o Peter, quem é o original, quem que é o clone e tal, é bacana. Clonagem total é totalmente dispensável. É a primeira parte ali, onde tem a Doutora Octopus e tudo mais, eu também acho um pouquinho chato, mas é ok, né? É divertidinha. E nessa época que a gente comentou nesse programa, né? Que fica as aventuras do Ben Reilly, ele se aproxima mais do Peter e tal. É uma época legal pra ler. Os coadjuvantes são legais. Isso, os coadjuvantes são bacanas e tal. E, ok, nunca é legal trazer alguém que morreu numa história tão clássica quanto o Norman Osborn trazer de volta à vida, né? Mas eu acho que no ponto que eles chegaram na saga do clone ali no final, eu acho que foi a melhor solução possível que eles poderiam ter colocado, sabe? Que eu acho... Foi bem feito, né? Pois é, eu acho difícil eles terminarem de outra forma no ponto que já tinha chegado. Então, assim, eu acho que ela é muito longa, ela fica cansativa. Quando eu terminei de ler a primeira vez, eu fiquei assim, caramba, eu não consigo virar pra alguém e falar, primeiro acontece isso, depois isso, porque... Até assimilar tudo leva tempo. Você leu de uma vez? Eu li... Podia no montão no fim do ano? Como eu fui comprando as revistas aos poucos e tal, quando eu juntei todas, aí aos poucos eu fui lendo, né? Então eu terminava uma revista, pegava outra, terminava outra. Então, assim, a sensação de que os autores não sabem pra onde tá indo incomoda um pouco, sabe? Sensação não, né? A constatação, você quer dizer. É, exatamente. Então, assim, na hora que você tá lendo, você tem aquela sensação. Depois que você vai ver os bastidores, aí sim você vê que realmente eles... Então, assim, como uma história, eu acho que ela tem uma ideia muito boa, mas uma execução não muito legal, sabe? Então... Acho que se eu tivesse lendo na época, provavelmente eu ia reclamar demais e largar a saga do clone e reclamar muito e ia odiar até hoje. Só que como eu li depois agora, eu considero uma boa saga. Eu gosto de saga do clone e acho que é melhor que tudo que veio depois de 99. Tá, exceto uma ou outra. Então, alguém... Como eu já falei várias vezes, não é segredo que eu gosto da saga do clone. Exatamente por isso que o Everton acabou de falar, que eu acho ela injustiçada. O pessoal fala que ela é um lixo e não vê que depois dela só veio 90% é porcaria. Na época, a saga do clone foi uma das últimas fases que eu tava lendo, que eu ficava contando os dias pra próxima edição chegar. Tava preso na história. Depois disso, atrasou, que não atrasava na Abril. Mas se eu comprasse no lançamento ou não, não importava. Podia comprar uns dias ou dois. Aquela veio um pouco as coisas depois dela, mas normalmente as histórias... Foi o que o Eric falou também, que o problema dela é ser muito longa, é ter se esticado demais, ninguém sabia o que estava acontecendo, nem os próprios roteiristas se entendendo. Mas tirando isso, tirando as enrolações, essas partes mais chatas que tem em todas as histórias, ela é uma saga que começo, meio e fim, se você cortar o meio por umas 5 ou 6 partes, você consegue pegar uma coisa legal lá. Eu gosto do Ben Reilly. Eu não queria que ele tivesse morrido, muito triste. E ele era um personagem tão bom que nunca foi trazido de volta. O que mostra que coisa boa não sobrevive na Marvel. E eu falo, se você tá ouvindo isso aí, algum dos 10 ouvintes nunca leu e fala mal porque todo mundo fala, dá uma chance de ler. Se você não gostar, tudo bem. Pelo menos você pode falar, eu li e não gostei. Melhor do que falar, Saga do Clone é uma bosta. Mas por que você não gostou? Sei lá, eu não li, mas é ruim. É ruim, todo mundo fala que é, então só pode ser. É até isso. O Homem-Aranha dos anos 90, lá do desenho, falou que é uma história de quinta categoria. E aqui, só comentar, antes do Mônio falar, que realmente, assim, a pessoa que fala que a Saga do Clone é um lixo, ou é uma pessoa que não leu, ou é uma pessoa que... É extremamente, não existe a palavra, mas uma pessoa que gosta de generalizar demais. Sabe? Porque, tipo assim, é importante. É importante. É impossível. Porque assim, é impossível que uma saga que durou 2 anos não tenha histórias boas no meio, sabe? Então assim, eu acho que... Ok, no geral, observando a saga do clone, a pessoa até pode falar que não gosta, mas existem muitas histórias legais no meio, sabe? Que... O que a gente comentou aqui hoje são histórias boas com alguns detalhes ruins, né? Não tem alguma história totalmente ruim fora da parte da clonagem total. Não, o problema é que eu tava comentando outro dia no próprio Facebook, que hoje ou é foda ou é lixo. Se você não gostou de uma coisa, termo, é lixo. Né? Você gostou, é foda. Você não sabe falar, não, é legal, mas tem esse ponto fraco, tem esse ponto fraco. É inclusive, ruim, na, tem na essa enquete parte legal, tem essa parte legal. A enquete que eu fiz lá, o que ganhou foi justamente é bom, porém com ressalvas. A maioria do pessoal lá do grupo acha isso. Exatamente. E Mônio, pode falar aí, né? Então... Já falou. É tão chato já. Não poder ficar só falando mal da saga do clone, mas vamos lá. A ideia da saga é boa. Eu lembro que eu me diverti na época lendo, tirando quando começou a enrolar demais, né? Depois que passou os primeiros 6 meses de saga. No Brasil foi menos, né? Mas seria equivalente aos 6 meses lá fora. Que começou a ficar muito confuso, muito enrolado. Você vê que eles não sabiam onde estavam querendo chegar. Mas é uma saga divertida. Eu acho que realmente as pessoas, se não leram, leiam. Vale a pena ler a saga. Tem um momento chato? Tem. Vai encher o saco? Vai. Mas o Ben Reilly é um ótimo personagem. Até hoje é meio... Eu fico meio chateado que mataram, porque era um personagem que podiam ter mantido. E é isso. Eu acho que chegou num ponto da saga que, tipo assim, gente, não pode ter clone mais, porque isso aqui deu uma merda muito grande, né? Tem que morrer no final. Eu acho que pois foi nesse é. Ponto que eles chegaram. Como já comentaram no programa anterior, eu acho que comentaram que muita gente odeia a saga do clone por causa do que veio depois, né? Esqueceram os coadjuvantes do Ben Reilly, trouxeram Tia May, trouxeram a Tia May de volta, inventaram negócio aí que acabou ferrando a saga, né? Essa versão definitiva, por exemplo, vocês já vão comentar, né? Ela mostra ela meio resumida, mas se tu não leu o anterior, ela não serve de nada, né? Não dá pra entender muito bem. E assim, querendo ou não, a Tia May morreu na saga do clone numa história muito boa. Sim, a saga do clone foi uma morte digna. Foi o que eu comentei no programa passado lá. O pessoal fala mal da saga do clone e normalmente usa argumentos de coisas que vieram depois, como, a Tia May voltou, o Dr. Octopus voltou. Mas se você pegar as histórias que esses personagens morrem na saga do clone, elas são boas histórias. Então, isso que eu ia falar, porque assim, o Diário de Osborne deixa claro de que, pelo menos, né, ficou claro até ele sair, que o Osborne não teve nada a ver com a morte da Tia May, né? Então, assim, a saga do clone não tem nada a ver com a volta da Tia May, não tem nada a ver com a volta do Octopus, que o Magari falou. Então, assim, não dá pra... Né, não pode culpar ela pelo que veio depois, igual vocês comentaram. Só pra complementar uma coisa que o Mônio falou, que a saga do clone aqui não durou tanto quanto nos Estados Unidos. Aqui ela começou em março de 97 e terminou em dezembro de 98. Então, porque aqui eles publicavam mais de uma edição por vez, né? Mas lá nos Estados Unidos demorou. Lá demorou mais. Sim. Aqui, assim, apesar daqui não ter demorado tanto, logo depois você vê que já deu 6 meses de saga, os caras já começaram a enrolar, o que atrapalha um pouco a leitura. Lá nos Estados Unidos começou em outubro de 94 e terminou em dezembro de 96. Então é quase a mesma coisa. Quase, é. Eu acho que uns 6 meses a mais aí. Não fiz conta nenhuma, eu simplesmente chutei. Março, tá. É quase a mesma coisa. É, outubro de 96 deu 2 anos. Ela terminou em dezembro de 96. Então, aqui foi pouco menos de 2 anos, lá foi um pouco mais de 2. Ah. E aqui, só pra não falar que a gente não falou nada, eu só vou citar, né? Não vamos nem comentar não, mas houve, né, uma saga do clone no universo Ultimate, que na verdade é um arco ali de umas 6 histórias só. E teve também uma versão definitiva que o Everton comentou, que a gente vai falar em algum programa futuro e próximo, né? Sim. Então só pra citar, pra não ficar... Pra não falar em branco, né? Exatamente. E eu comentei que a gente não vai falar das 101 maneiras pra terminar a saga do clone, porque o vídeo desse mês a gente vai abordar essa revista aí, né? Então, quem ainda não conhece o nosso canal do YouTube, entra, tem um link aí no post, então entra lá no YouTube, assina o nosso canal e se prepare, né? Sim. pra ouvir nossos comentários. Sobre ótimas opções, ou não. Bom, sendo assim, eu acho que acabamos, né? Ufa! A gente deu uma boa passada em tudo. Eu realmente estou cansado. O Everton participa lá do nosso grupo, né? Ele criou a enquete, fez algumas coisas lá, eu resolvi convidar ele para participar com a gente. Queria agradecer que você aceitou o convite. Muito obrigado, pode convidar mais vezes. Só uma sugestão. Responder igual a Josi quando você fala com ela, que tipo assim, ou você pode fazer tal coisa, viu? Ela responde assim, eu sei que eu posso. Eu tenho esse poder, sabe? Bom, então é isso. Muito obrigado a vocês que ouviram os dois programas. E continue aí, www.aracnofan.com.br, e até a próxima. E não se acostume que mês que vem é só um. Exatamente. Esse programa aqui é clone do outro, não, né? Exatamente, é quase. É claro que é, não é baseado no bem. Então termina com todo mundo degenerando, né? Coitado. É. Então falou, até mais. Falou. Falou. Abraços. Ainda estão aí? Já acabou. Pode ir embora.